reunião para discutir o negócio da saúde. Some, veio estar com negócio de reunião, vai atender o povo. Vamos deixar dessa palhaçada, com negócio de conversa mole, negócio de encontro, de conversa mole. Bora botar o médico para atender o povo, vamos botar o remédio pro povo. Negócio de conversa mole, de reunião, de encontro. Que porra nenhuma, rapaz. E você vê o tamanho da hipocrisia que é a falácia do governo, as promessas, fala centro de reabilitação de Souza. Aí você tem uma profissional e aí não é culpa dela, se ela tá de atestado, ela tá doente, ela tá cobertada pela lei e está afastada. Mas como é que um centro de reabilitação que atende uma região dessa inteira, que é um trabalho que não pode parar, só tem uma profissional para atuar. Pelo amor de Deus. Aí no momento que a profissional tá com problema de saúde, tá todo mundo agora prejudicado. Então o estado no mínimo era para ter duas, três, no mínimo, para atender aí as pessoas, prestar realmente um bom serviço, não só tá fazendo propaganda. Agora às vezes muitos desses estabelecimentos aí que tem do estado da Paraíba, tem muita gente que só tem um contra-cheque. Que é para receber. Tem muitos departamentos, que as conversas que circulam em Souza, tem muita gente só recebendo. Aí num local como esse, que era para ter duas, três profissionais para atender, porque no momento que uma adoecia, a outra dava cobertura, que para não faltar assistência a quem precisa, aí não se nomeia. Só nomeia fulano, se for parente, não sei de quem. Parente do político tal, que é liderança. Parente não sei de quem, aí toma emprego. Mas para trabalhar, aí tá aí a situação do centro de reabilitação. Quer dizer, Marco, que essa médica ela nem pode adoecer nem tirar férias, né? Porque passa aí esse tempo todinho e fica sem médica. E né? Pelo tempo aqui deve ser um problema sério de saúde, né? Ai, ai, ai, ai, ai. E a população? É o que eu tô dizendo. Se tivesse dois, três profissionais para atender. E quem precisa do atendimento lá? Como é que fica? Aí quer dizer que tá com esse negócio agora de debate, é debater a saúde? Onde você já sabe todos os problemas da saúde, todo santo dia. Vamos fazer um encontro aqui para debater os problemas da saúde. Pra quê? Com quem é que não sabe os problemas da saúde daqui de Souza? É explícito, todo mundo já sabe, é a imprensa 24 horas, denúncia, denúncia, a população cobra. Quando for no ano que vem... Aí já sabe tudo, né, Marcos? Aí tem os gabinetes especiais, tem as farmácias indicadas para fazer assistência, tem os setores para realizar os exames, aí tudo melhora. Estou recebendo uma informação aqui de uma senhora lá do município de Santa Cruz. Essas cidades aqui da região recebem aí os recursos, né, do governo federal, os recursos que são aí, que é para atender a população. Aí o problema é o seguinte, aí camarada compra o carro, né, bota os carros, né, ambulância, não sei o que mais lá, empurra para o centro mais adiantado, né? Tá aqui, o Ademar, eu queria fazer uma denúncia, rapaz. Porque as ambulâncias, aqui, rapaz, em Santa Cruz, são duas ambulâncias para um município grande, Ademar. E as ambulâncias não dá conta, não tá dando conta. Quer dizer que é de gente para poder transferir para Souza, para Pombal, para Cajazeira. Por que é que o prefeito não contrata uns dois, três médicos lá para atender lá em Santa Cruz? Os demais prefeitos, por que é que não fazem isso, rapaz? Que é para diminuir a carga aqui do hospital regional daqui, do hospital regional de Pombal, de Cajazeira. Vamos trabalhar, prefeito. O problema é que tá todo mundo decidindo questão política, né? É cada um querendo se ajeitar, é o governador querendo que todo mundo jogue no seu time, faça o que ele bem quer, que tem que continuar, agora, né? Diz que o governador agora virou técnico de futebol. Tem um negócio de uma lateral, né? É. Diz que ele tá querendo colocar Cícero Lucena, não é na frente, não, de centroavante, não, mano. Ele tá querendo botar Cícero Lucena lá na lateral direita. É o lateral esquecido, né? É, escanteio. É, lá perto do escanteio. Lateral esquecido. João Azevedo agora é técnico de futebol, escalando o time. João Azevedo garante espaço para Cícero Lucena no projeto 2026, mas em outra posição, mano. Pois é. Só que Cícero Lucena, mano, já mandou dar um recado, viu? E tá fervendo essa política da Paraíba. Todo mundo se arrumando. Aqui em Cajazeira já me informaram que o ex-prefeito Zé Aldemir, né, já anunciou aí sua decisão e parece que ignorou realmente o governador, como ele vem sendo ignorado por João, e disse que tá fechado com Veneziano e Nabu. Rapaz, não, então a coisa, a política começou a pegar fogo, rapaz. Diz que tem um programa de rádio em Cajazeira que é apresentado aí aos domingos, Mário, que tinha marcado ontem uma entrevista com o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, mano. Eles foram até pra João Pessoa, né? Ah, rapaz, aí marcaram o local, era lá no restaurante Estaleiro, lá na capital. Mas, rapaz, o Cícero Lucena se deslocou lá pra esse restaurante pra ir participar dessa entrevista. E cadê o apresentador do programa e cadê o radialista? Só foi Estaleiro mesmo? Pô, ficou no Estaleiro mesmo. Parece que ligaram, disse, ei, essa eu não tava sabendo. Cria aí uma dor de barriga e diz que não pode ir fazer o programa. Já era pro Cícero Lucena ali. Já tá começando. Ixi, Maria. Aí o radialista suspendeu o programa alegando indisposição. Ei. Pra não ir entrevistar o Cícero Lucena, mano. Oh, meu Deus. Quer dizer que o das 11 começou de 13, de 14. Ah, e o danado é que Cícero Lucena, rapaz. Ah, satisfeito, tava lá no restaurante Estaleiro esperando pelo radialista. Estalou mesmo, né, velho? E cadê o radialista? Tá ligado pra ele, fome, eu tô aqui. Tomei uísque com camarão. Ei. Tô aqui com a disenteria grande, não sei o quê. Diz que levaram pro hospital, homem. Adoeceu, né? Pois aí, rapaz, diz que o José Azevedo aí agora é técnico de futebol. Diz que Cícero Lucena não pode jogar no meio de campo, não, nem de centroavante, não, mas pra fora! Tem que ir lá pra lateral. Pois é, na lateral esquecido. É. Pra fora! E Cícero Lucena já teve sexta-feira lá em Campina Grande, lá no Curta, né? E fizeram homenagem aí ao ex-governador e ex-senador Ronaldo Cunha Lima, tava lá ao lado de Cássio e da tropa lá da oposição, inclusive até com um veneziano de lado, viu, mano? Pois é. Tem muita coisa pra acontecer aí. E o Cícero Lucena já voltou a defender critério da pesquisa na escolha do candidato ao governo. Como forma da base governista, né, de se mostrar sintonizada aí com a voz das ruas. E repetiu: duas coisas podem me tirar da disputa: o povo e Deus. Pronto, mandou recado. O candidato Cícero Lucena disse que o candidato tem que ser aquele que tem a melhor condição de ganhar a eleição. Não queremos um candidato, queremos ter o sucessor de João Azevedo para dar continuidade a esse projeto do governador. E essa sinalização deve vir da aprovação das ruas, acrescenta aí o Cícero Lucena. Mas aí hoje João Azevedo mandou um recado para Cícero dizendo que Cícero teria que jogar mais em outra posição. Pois é, aquela não dava para ele. O rompimento tá feito. E ontem, com o corte dessa entrevista de Cícero Lucena... Não, e teve mais um detalhe nessa questão que ele disse aí, que em outra posição, e disse que tem momento que o cara tem que saber pra analisar, que é pra não reconhecer as percas, né? Ou seja, já mandou um recado, né, Demar? Do que pode acontecer, né? Não sei se as percas são só pro político ou pra cidade que ele administra, né? Mandar avisar aí pra Cícero Lucena. Cícero, se você quiser falar com o sertão, então você liga pra cá e marca um dia. E aqui você não vai pagar porra nenhuma e aqui não tem político pra lhe atrapalhar, não. Não manda assessor também marcar, não. E também não manda assessor marcar, não. Você mesmo ligue. Viu? Avisa aí pra Cícero Lucena. E aqui não, ninguém vai lhe cortar, não. Marca aí o dia aí. Viu que eu vou abrir espaço aqui pra você falar aqui com o sertão aqui no programa FM Alerta. Isso aí é sacanagem o que estão fazendo com você. Diz que ontem essa rádio lá de Cajazeira, mas marcou essa entrevista com você. Acho que adoeceu. Hein? Adoeceu. Porque o locutor. Aqui se eu adoecer, Mário faz. E se nós dois, é Mário, aí H faz. Todo jeito dá certo. Não dá dor de barriga, não. Não, não tem como dar dor de barriga. Não. Isso é palhaçada. Agora, só um detalhe, viu? As minhas entrevistas aqui, aqui não tem esse negócio do camarada tá escondendo nada, não. Aqui fala de tudo, da tornozeleira, cadeia, o diabo a quatro. Entendeu, assim? Pois é. Se vier, já sabe que vai responder essas que coisas. Que João já entendeu, disse, assim? Na cabeça não tem vaga, não. Agora, se quiser no meio, na lateral, ainda sobe uma vaguinha, né? Pois é, mano. Mas, rapaz, o radialista, rapaz, teve uma desinteria da. Aí, mas diz que ele tá doente, ainda tá no hospital. Né? Aí atrás tem coisa. Ai, quando eu digo aqui a vocês aqui, rapaz, que, sinceramente, pra você ouvir notícia mesmo, tem que ligar aqui. Porque o resto, meu amigo, Ave Maria, é de fazer nojo, é de fazer vergonha, rapaz. Essas raids aqui da Paraíba, é uma tremenda safadeza, rapaz. Pelo amor de Deus. Rebanho de cabra sem vergonha aí, tudo comendo dinheiro de prefeitura e de estado. Sabe? É uma vergonha, rapaz. Meu Deus do céu. Safadeza. Safadeza. Ei, você tá com dores no corpo? Passa a pomada Bom Jesus em cima. Dor nas costas, nas pernas, nos braços, quadril, pescoço, artrite e artrose. Passa a pomada Bom Jesus em cima e dá uma boa massagem. Use pelo menos duas vezes por dia, ao se deitar e uma outra quando se levantar. A promoção das 10 continua, então já sabe. Se tá doendo, é pomada Bom Jesus na dor. Pomada Bom Jesus disponível em todas as farmácias e lojas de produtos naturais de Souza e região. A Belo Vale tem toda a linha de rações que o seu animal precisa, com a qualidade que você conhece e a nutrição que o seu rebanho merece. Toda a linha de rações, torta de algodão e farelo de milho. Venha nos visitar. Se você sente dor e já escutou diversas vezes que deve se acostumar a viver com dor, o doutor Marcelo Brito avisa que viver com dor não é normal e pode lhe ajudar. O doutor Marcelo Brito é ortopedista formado na Unifesp São Paulo, especialista no tratamento da dor, sendo pioneiro na nossa região, trazendo diversas técnicas que melhoram a sua dor na coluna, joelho, ombro, quadril e cotovelo. O doutor Marcelo atende em Souza. Telefone 999-52-9011, 999-52-7074. Siga no Instagram, doutor Marcelo Brito Ortopedia. E se você está cansado de viver com dor, procure o doutor Marcelo Brito. Está chegando a hora da festa mais esperada do ano. Dia 30 de agosto tem a grande festa do Boné lá na quadra do Pedrinho, no Massapê dos Dias, com Roberto Vaneirão, o top das vaquejadas, Gilcimania e Spin do Rei. Ingressos antecipados R$30 no bar do Geraldo Muniz, no Sorrilândia 1. Pedrinho Motopeças na estação e casa de Spin do Rei, com Pedrinho lá no Massapê dos Dias. Apoio Adriano Confecções e Galego do Peixe. Olha, Honda Seguros, a proteção que sua moto precisa. Venha conhecer os planos e as condições especiais com as maiores seguradoras do Brasil. A Sanrai Seguradora, Porto Seguro, Allianz Seguro, Tóquio Marine Seguradora. Pagamento em até 10 vezes no cartão, boleto ou débito em conta. Quais os benefícios? Reparo na concessionária, chaveiro, furto, roubo, colisão, assistência 24 horas, incêndio, peças genuínas, coberturas para terceiros. Faça simulação sem compromisso com Cristiana. No 83-999-880259. Pau Brasil Motos, concessionária Honda em toda a região. Você já sentiu que sua saúde precisava de mais atenção, mas não sabia onde encontrar um cuidado de verdade? Conheça a doutora Nadjanina Linhares, médica gastroenterologista pela USP Ribeirão Preto e hepatologista pela USP São Paulo, membro titular pela Sociedade Brasileira de Hepatologia, formação do King's College Hospital em Londres, Inglaterra. Ela traz para Sousa e região o exame Fibroscan, a melhor tecnologia para avaliar a saúde do seu fígado de forma precisa e sem dor. A doutora Nadjanina, agora atendendo toda semana, de segunda a quinta-feira, na Casa de Saúde Bom Jesus. Entre em contato e agende seu horário, 83 991 38 9138. Cuide do seu fígado com quem entende do assunto. Alô, Sousa e região, quer comprar barato e parcelado todos os dias? Então venha para uma das lojas LS Presentes e Papelarias e Armarinhos da cidade de Sousa. Na compra à vista você vai ganhar um bom desconto. Pode parcelar suas compras em 10 vezes nos cartões de crédito. Preste atenção para mais esse comunicado. Nas lojas LS Presentes, Papelarias e Armarinhos da cidade de Sousa, você vai encontrar uma grande variedade de produtos e acessórios de grandes marcas, vindo diretamente de São Paulo para melhor lhe atender. Tem lojas LS Presentes, Papelarias e Armarinhos na rua Luiz Pereira da Silva, número 1, no centro. Tem lojas LS Presentes, Papelarias e Armarinhos na Cônego José Viana, número 66, no bairro da Estação. E as lojas Casa Nova Tecidos e Decorações continuam com grande promoção em cama, mesa, banho, decoração, espumas, travesseiros, plástico e muitas novidades em tecidos finos e populares. Tudo isso com os melhores preços e forma de pagamento. Visite-nos. Lojas em Sousa, Cajazeiras e Catolé do Rocha. Entre em contato pelos telefones 3521 1335 ou 3522 3500 e siga no Instagram @casanova_Sousa. E quando você sai do seu médico com sua receita, vá direto à Farmácia Center. Lá você encontra o maior sortimento, o melhor atendimento, além do menor preço. A Farmácia Center há 40 anos cuidando de sua saúde e dividimos em 4 vezes no cartão sem juros. Matriz ao lado dos Correios e filial ao lado da Casa de Saúde Bom Jesus. Entre em contato pelos telefones 99629-0205 e o 99629-0193 e receba seu medicamento em casa, aberta todos os dias até às 22 horas. Empreendimento Dadi. FM Alerta. Faltando 4 minutos para as 13 horas. Lembra, além dos perigos aí que a gente enfrenta nessas rodovias, rapaz, por questão de animais, exato, essas coisas todinhas. Ontem, como eu frisei aqui, foi a terrinha ontem, rapaz, me deparei com um grupo de jovens, tava nas motocicletas em torno de 6 a 8, tudo empinando as motos, solta as mãos, empinando, abre as mãos, rapaz, é uma barbaridade, vendo a hora se envolver num acidente, cuidado. Pega uma pessoa que não tem nada a ver com a situação, recebi informação também ali, Marisópolis, que vai pra São João do Rio do Peixe, ali naquele posto, que pega ali subindo, outro grupo de jovens lá, maior irresponsabilidade, inclusive me mandaram aqui um vídeo, o cidadão não atropelou esse rapaz, tá, tava maluco, nessa motocicleta, cara. Cruzou a pista lá, empina nessa moto. Aí o que é que acontece? Você vai com sua família, rapaz, tranquilo, se envolve num acidente por conta de uma responsabilidade dessa. Um monte de jovem desse, sem ter o que fazer, vai pra uma rodovia, praticar direção perigosa, rapaz. Isso é lamentável, além dos riscos que você já corre no dia a dia, nas estradas, com animais, com mato, com buraco, com tudo. Agora, grupo de jovens tá em motocicleta, empinando em plena rodovia, botando em risco a sua vida e a vida de terceira, rapaz. É lamentável uma situação dessa. Não é, menino. Quando a gente pensa que acabou esses rolezinhos, quando a gente cuida na vida, se junta de novo um monte de grupo de jovens pra fazer essas besteiras em plena rodovia. Quando morre, aí chega o, ah, meu filho, ah, o bichinho, coitado. Infelizmente não é bem assim, não. Infelizmente. Faltando 2 minutos para as 13 horas. Francisco Braga, boa tarde. Boa tarde, Ademar. Boa tarde, Mário, a Gabi Zerra, todos os ouvintes do FM Alerta. Francisco Braga. Ademar, voltando aí o assunto a nível de eleição estadual, a gente vê, Ademar, se tiver realmente um bom senso das oposições de se unir, todo mundo, o grupo Cunha Lima, Cícero Lucena, Veneziano, essa equipe aí com a direita, acredito eu que tem chance de vencer o pleito estadual. Você vê, Ademar, na eleição anterior, o Pedro Cunha Lima chegou muito favorito no segundo turno, mas Nilvan Ferreira foi frouxo, correu da linha, ficou sem palanque, aconteceu o que aconteceu. Ok, Ademar? Ainda tem muito chão para andar, menino, nessa eleição aí para governador da Paraíba. Agora, sendo que pelo andar da carruagem aí, a gente tá sentindo que nós vamos ter uma disputa boa, né? Para as eleições do ano que vem, viu? Agora, Mário, é o seguinte... E com um provável segundo turno. É, e um provável segundo turno. E tem um detalhe interessante, hein? Esse Cícero Lucena não vai entrar nessa briga aí, não, se ele não tiver segurança. Que é um sujeito, Mário, que gosta muito de cavalo bem selado, viu, Mário? Uhum. É... E esse candidato aí, o que está se apresentando aí, que é o sobrinho de Aguinaldo Ribeiro. Mário, sinceramente, 98% dos políticos da Paraíba não confia no Aguinaldo Ribeiro, Mário. Depois nós vamos conversar mais sobre esses assuntos aí. Mas vamos ouvir o povo. Alô, boa tarde. Ademar, boa tarde. Ademar, é aqui quem fala é Josiano, Alto Cruzeiro. É, eu queria pedir aí a prefeitura para fazer um apelo para a questão dos gari que passam juntando lixo. Ademar, é o seguinte, eles passam, já passam bêbado, de bar em bar, bebendo, embriagado, e aí pega, passa quebrando os baldos do lixo, Ademar. Toda vida que eles passam, larga o balde do lixo no chão. E aí, depois que quebrar o balde, como é que a gente vai juntar lixo se não tem que botar? Porque ele está quebrando os baldes tudinho. É que é uma situação, né? Com a palavra aí, o pessoal aí da Secretaria de Infraestrutura. O problema aí é mais grave, viu? Se realmente for do jeito que ela está dizendo, estou ingerindo bebida alcoólica para trabalhar, de repente cai daquele caminhão, cai dentro, cai fora, termina num acidente, termina alguma coisa mais grave. Já teve coisa aqui em Sonda desse jeito, né? Oi, Ademar Donato, boa tarde. Olha, sempre na estrada de Virópolis tem esses jovens de moto empinando mesmo na pista. E é um grupo, viu? 5 ou 6 na rodovia empinando moto. É um perigo. Eu estava ouvindo aí, realmente eu já fui e já aconteceu. Eu vi isso. Essa senhora lá de Virópolis. Né? Aqui, ó, no Gravatá tá do mesmo jeito. Gravatá no município de São João do Rio do Peixe. Ontem um ia batendo em mim ainda, tirou onda. Tá vendo aí como são as coisas, menino? Não tem mais respeito nem pela própria vida, rapaz. Eita, que desmantelou a rede. Meu Deus do céu. Onde é que nós vamos parar com tanta coisa, mano? Oi, Ademar, boa tarde. Já que eu estou ouvindo essa Androasto falando, é toda certeza, o que ele está falando aí é toda certeza. Tem um local ali onde eu moro, eu moro ali no bairro São José, é uma imoralidade de noite, de madrugada, é aquela bagunça no meio da rua deles empinando moto, gritando, fazendo só coisa errada. A partir de 12 horas, 1 hora, que eu acho que isso aí não é mais hora de ninguém estar fazendo isso no meio da rua, não. É empinando moto, é bicicleta. Tem uma turma de menino de bicicleta, Ademar, que eu acho que aqueles meninos não tem mais de 10 anos, não. Tudo pequeno, empinando moto de frente, lá no setor onde eu moro. É porque eu não vou citar o nome para evitar de confusão pro meu lado, que eu moro muito próximo. Mas é uma imoralidade. Você se acorda com aquela zoada, aquela gritaiada no meio da rua, pensa que é uma briga. Sei não. É que nem a gata tá falando mesmo. É a imoralidade. Ademar, por favor, bota meu áudio no ar, viu, meu amigo? Já, você já foi pro ar, criatura. Oi, Ademar, tu tá sabendo, Ademar, o que aconteceu aqui na Câmara de Vereador de Santa Helena? O vereador Breno Rolim ia votar contra um projeto, mas na hora votou a favor. Aí queria voltar atrás, mas o presidente da Câmara não aceitou. Mas lá foi confusão. Errou o voto. Errou o voto. Foi sem querer querendo. Foi sem querer querendo. Meu amigo. Kelly. Presidente, com a palavra. Pois não, vereador. Posso voltar? Não. Eu errei. Eu errei o número do projeto. Não, mas votou. Mas eu errei, presidente. Não, eu disse a você aqui que era um projeto, Breno. Não, eu perguntei ao senhor qual era o projeto. O senhor disse que não era o mesmo projeto. É, disse que era o 44, eu li pra você. Eu li pra todos. Uma. Tá nas gravações aqui, homem. Pode deixar, velho. Não. Aqui não. Na pressão não. Na pressão não. Aqui não. Aqui não. Pressão, presidente, quem tá tendo é nós, desde de ontem. Sim. Se o rapaz tá dizendo que não quer votar, é o motivo dele, tem que ser respeitado. Ele votou com a mão dele. Ele votou com a mão dele. Não. Só ele. É o Alexandre de Moraes, lá da Câmara Municipal de Santa Helena. Errou, não tem mais acordo. Errou, não tem mais acordo, não. Já é. Vereador de oposição erra na votação do projeto de lei que favorece aos autistas. Deus sabe o que faz. Ô, minha nossa senhora. Já é. Complicado. Agora, e se fosse favorável o prefeito, dava um jeitinho, né, velho? Vamos fazer uma nova votação. E o problema lá, Mati, diz que o prefeito lá perdeu dois vereadores, Mati. A confusão. Ah, agora pra entender. É. Aí ele se confundiu. Acho que ele ainda achou que tava na situação. Eu vou te dizer uma coisa. Isso é uma bagunça. Ademar, se o povo de Souza realmente se valorizasse como eleitor, era pra dar o troco, homem, esse grupo de João Azevedo agora, ano que vem, homem. O que esse povo vem fazendo com o povo sertanejo não é brincadeira não, Ademar. Esse povo tanto faz fazer como não fazer, tem o povo de Souza nas mãos, tá aí uma perimetral fazer 6 anos de paralisação, o anexo do Hospital Napoleão Laureano, mas eles não se preocupam, porque sabem que fazendo ou não fazendo, tem o voto desses manipulados aqui de Souza. Não tem o meu, que eu tenho vergonha na cara. Vixe Maria, eita meninão de droga, droga apreendida na manhã de hoje aqui na cidade de Souza, onde H? Frei Damião, Ademar, foi por volta das 10h40, a guarnição do Rotan realizava rondas lá pelo bairro Frei Damião, nas imediações ela é da primeira avenida, quando avistou um indivíduo de nome Francisco Ferreira, Damasceno de Oliveira, estava entregando o que seria pequenas embalagens envoltura papel alumínio. Aí três homens que estavam lá na porta de uma casa, ao avistar a guarnição, os três homens se evadiram em disparada carreira, tendo inclusive subido pelos telhados da residência, enquanto que o senhor Francisco Ferreira tentou invadir em direção a uma residência. Encontrava-se de portas abertas. Lá no local já era notório por várias vezes lá terem sido abordados indivíduos fazendo uso de entorpecente no seu interior, sendo aí a polícia militar foi lá no local, conseguiu encontrar 20 poções de crack, além de dinheiro fracionado, no caso 20 notas de R$2 e 9 notas de reais. O material apreendido e o senhor Francisco Ferreira Macena de Souza foi conduzido à delegacia de polícia civil para ser adotada as providências cabíveis nessa ocorrência do Rotan, que aconteceu por volta das 10h40, lá nas proximidades da primeira avenida do bairro Frei Damião, em Souza. Bota o povo pra falar, só é João André, não esqueça de sal, né, rapaz? Oi, Ademar, aqui é a Daílza de Santa Cruz. Ademar, eu tenho um filho autista. É, eu fazia tratamento com ele no centro de reabilitação em Souza. Mais de 2 anos indo pro centro de reabilitação, Ademar. Ademar, eu parei de ir. Porque, Ademar, era só meia hora de consulta, uma vez por semana. E se chegar 5 minutos atrasado, só tinha 25 minutos de consulta. Ademar, como é que a pessoa sai daqui de Santa Cruz com uma criança autista, pré-adolescente? É, mais de uma hora para chegar. Para chegar num canto, Ademar, ter meia hora de consulta e se chegar 5 minutos, 10 minutos atrasado, descontava daquele horário. E se, por exemplo, chegasse 10 minutos, só tinha 20 minutos de consulta. Uma vez por semana, Ademar, me diga do que adianta você chegar num canto, meia hora de consulta e no fim ter 10 minutos, 20 minutos de consulta. Porque a demanda é grande. Para uma profissional só, Ademar, a demanda é enorme. Aí é desse jeito. É 20, 15, meia hora de consulta e pronto. Seja lá aonde more. Tá com uma situação, né? Agora o pessoal tem que entender o seguinte: vocês vão ter uma oportunidade no ano que vem de decidir por uma continuidade. Então, se vocês decidirem pela continuidade de um serviço como esse, que às vezes o camarada, porque é o candidato do prefeito, é candidato do ex-prefeito, é candidato não sei de quem. Mas e você, tá tendo assistência? Então, às vezes, o camarada tem que pensar. É esse. Porque hoje eu tô vendo essas situações aí, muita gente depende aqui de Sousa de muita coisa. Essa região inteira, olha. Nós estamos falando sobre esse problema aqui desde a semana passada do centro de reabilitação, que o pessoal vem criticando. Quase todo mês tem denúncia. E o problema continua do mesmo jeito, você não vê uma providência. A questão do glaucoma tá aqui, não é só Sousa, não. A região inteira tá prejudicada. Tem uma profissional que fazia um serviço, de repente não quis mais. A conversa que se tem é que foi um rombo que foi deixado. Muita gente prejudicada, o pessoal da região também fica mandando mensagem, não cobrando. Pela profissional, né? Mas não, você tá falando em rombo e não deixar... Que não pagaram o serviço. Não pagaram o serviço a ela. É o que circula de informações. E ninguém diz nada, não diz se vai ter uma nova profissional, não diz quando vão normalizar. E é um caso, porque é o seguinte, você usando o colírio corretamente, em muitos casos você consegue estabilizar um problema. Mas se não for tratado corretamente, se não houver as mudanças, o acompanhamento, você pode perder a visão. Ou seja, muitas pessoas, mesmo vindo dinheiro para tratar do problema, podem terminarem cegas. É brincadeira, rapaz. Essa profissional aí, a prefeitura de Sousa ficou devendo 120 mil reais essa profissional, rapaz. Isso é o que circula aí. É o que está, o que se comenta aí nos bastidores. Alguma coisa tem, que de repente o cabo não quer mais. E tem uma coisa, ele não vai nem procurar o que ganhou. Raiva é tão grande, o chefe foi tão grande que nem procurar mais. E por que não aparecem outros profissionais para assumir? Município tão pagador, né, mano? Hein? Tem um ditado que diz, mano, cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Não, mas já estão anunciando aí que vai ter um encontro, Mário, para discutir as diretrizes da saúde. Vamos começar a se reunir para atender o povo. Deixa de onda. Vamos lá pro Iraúna, Mário. Ei, Lucinha. Ei, Ademar, acho tão bonito esse seu gesto quando tu diz que não tem papinha na língua, e é verdade. Você nem quer nada de política e você diz a verdade. Eu acho bonito essa acolheção que você acolhe de todas as maneiras, só da verdade. Parabéns, viu, Ademar? Você é como aqui no Iraúna. Ok, forte abraço aí pra você. Oi, Cleiton. Boa tarde, Ademar. Boa tarde, Mário H. João André. O problema, Ademar, é que o pessoal passa 4 anos sofrendo no chicote. Aí quando tem a oportunidade de mudar, o pessoal não muda. Não pode ver um saco de cimento, um pneu de bicicleta, pneu de moto, 100 reais, 50. Aí o pessoal, o povo não tem vergonha na cara, não. Boa tarde, maldito. Ei, maldito, dá uma palavrinha por aquele centro de reabilitação lá do Mutirão, um projeto ali. Tá um desmantelo da mulher. Estão botando lixo lá de frente, lá. Estamos botando lixo lá de frente, não tem, tá sendo zela, não tem gelo, a calçada fora é cheia de lixo lá, de mato, tá com uma tá desprezada. Vamos ver que a gente, aquele lixo lá de frente, tá parecendo um lixão lá de frente. Dê uma palavrinha no rádio aí. Bota o alvo dele aí. É, bota o alvo aí do governo isso, pra ver. Que eles dão de conta lá. Não tem uma diretora lá tomando conta. Benício tá me dizendo aqui, rapaz, que tá pedindo aqui que o DR, rapaz, fazendo um apelo aqui, o DR aqui da Paraíba, pra fazer alguma coisa ali na PB 391, o Iraúna Sousa, muito mato nas laterais, vários quebra-molas sem nenhuma sinalização. Cuidado. Nosso amigo Benício, lá da cidade de Uiraúna. Eita, governo desmantelar. Tá aqui um ouvinte, disse, Ademar, não estavam pagando nem a internet da Otoclina, imagina os médicos. Ô, situação complicada. Mas ainda vamos fazer um encontro pra discutir as diretrizes da saúde. É, vamos fazendo encontro, vamos participando de seminário, vamos aí participando de reuniões, coisa e tal. No ano que vem se resolve. Atenção, agricultores! Mês de agosto é o mês de economia e agromania já preparou para vocês o mês inteirinho de promoções. Então corre lá e confira tudo que eles prepararam para vocês. A Agromania é o lugar certo do agricultor fazer economia. Lá no Núcleo 2 em São Gonçalo. O telefone é 993523872. Organização de Reginaldo e Daphne. Prepare-se para encher o carrinho e economizar com as ofertas do Food Service lá do Superfebs. Filé de peito bom todo, R$21,98. A mussarela Santo Expedito, R$33,90. Carne moída, o quilo, R$24,98. Bacon defumado, perdigão, o quilo, R$23,90. Economize também todas as sessões com o nosso mais novo encarte de ofertas. Arroz Minutim Parbolizado, R$3,68. Óleo de soja Vitalive, R$7,89. Não perca essa chance de economizar. O Varejão Vossalete é o distribuidor oficial da Cajuína São Geraldo e agora conta com água mineral São Geraldo em nossa distribuição. E a água que compõe nossos refrigerantes também pode ser adquirida por vocês. Nossa qualidade chegou à Paraíba por Souza. Vem aprovada em nossa qualidade, vem aprovada a melhor água mineral da nossa região. Varejão Vossalete, distribuidor da Cajuína São Geraldo. Telefone 986181809. Produtos de limpeza Novo Reino, o rei da limpeza, com eles você lava brincando há mais de 50 anos, facilitando a vida da dona de casa. Você já usou o lava-roupa líquido e amaciante Novo Reino? Experimente, porque nunca mais você vai querer outro. Use e comprove produtos de alta qualidade e você vai ter roupa limpa, macia e perfumada. Eu falei Novo Reino, o rei da limpeza. Olha, você que tem catarata e está enxergando tudo embaraçado, prepare-se para ver com nitidez o que o nosso vasto mundo oferece. A Clínica de Olhos Dr. Zé Vicente conta com a mais avançada tecnologia para fazer cirurgia de catarata sem injeção, com anestesia tópica, apenas com colírio, sem pontos, com incisão autocelante. Também conta com técnica aprimorada de cirurgia de estrabismo, com excelente resultado estético e com grande destaque, realiza cirurgia de plástica palpebral, que rejuvenesce o seu visual. Maiores informações, 999-45-944 ou no ônibus da visão do Dr. José Vicente na sua cidade. Na Chave e Pneus você sempre encontra preço de promoção. Confira pneus 17565R14 a partir de R$399, pneus 17570R14, pneus aro 15 a partir de R$425. E tem muitas outras ofertas para você conferir na Chave e Pneus. Prepare já seu veículo para andar ou viajar tranquilo na Chave E Pneus, que fica na Avenida Nelson Meira, no bairro da Estação, aqui em Sousa. O telefone é o 999-67-1491. Você sabia que a saúde do seu sistema urinário e reprodutor merece atenção especializada? Dr. Marlon Arthur, especialista em cirurgia geral e urologia, com técnicas de cirurgia minimamente invasivas, Dr. Marlon oferece tratamento mais preciso, menos doloroso, para diversos problemas, como pedra nos rins, infecções urinárias, tumores de rins, bexiga e próstata, além de tratar casos de incontinência urinária, impotência sexual, ejaculação precoce, varicocele, fimose e muito mais. Se você precisa de cuidados especializados, como biópsias de próstata ou periscopia, Dr. Marlon Arthur está pronto para ajudar você. Atende convênios Unimed, Funasa, Caixa, Bradesco, Camed, Postal Saúde e Afrafep. Atende em Sousa, no Hospital Santa Terezinha. Telefone 83-981-297791. Em Cajazeiras, na Medical, pelo fone 83-994-129191. Não deixe sua saúde para depois. Agende já sua consulta com o Dr. Marlon Arthur. E você está à procura de bolsas térmicas? Na Dadá Bijuterias você encontra uma grande variedade em bolsas térmicas a partir de 5 litros. A Dadá Bijuterias convida você a conhecer sua nova seção, Achadinhos da Dadá, que são produtos que estão em promoção por R$ 9,99, onde você encontra kit de taças, kit de talheres, conjunto de copos, conjunto de xícaras, potes, utensílios, lixeiras, peças decorativas, brinquedos e muito mais. A Dadá Bijuterias é uma loja completa, onde você encontra utilidades, decoração, eletrônicos, ferramentas, linha PET e material escolar. Fica localizado na rua Conde José Viana, número 46, no bairro da Estação, aqui na cidade de Souza. O telezap é o número 99936-0159. E a Ótica Ouro está com a super promoção. Seus óculos velhos vale desconto de R$ 200. É isto mesmo. Na compra de seu óculos grau completo, trazendo seu óculos velho, você ganhará desconto de R$ 200 na compra de um novo. E nas compras à vista ou no cartão, você garante esse super desconto. Então não perca tempo. Venha para a Ótica Ouro garantir essa super oferta. Ótica Ouro, a sua melhor opção. Fica localizado na rua Coronel José Vicente, número 27, no centro, em frente à Casa Nova Tecidos, aqui em Souza. Entre em contato pelo telefone 99677-9720. FM Alerta. 13 horas e 20 minutos. Olha, político é bicho sem futuro. 99,9 não tem futuro. Pense num cabra descarado. Olha aqui. O prefeito da cidade de Pedro do Rosário, lá no estado do Maranhão, esse cabra. Veja o tamanho da cretinice desse vagabundo. Veja só. O prefeito do município de Pedro do Rosário, lá no estado do Maranhão. Olha o nome da fera. Toca Serra é o nome do prefeito. Enviou um ofício para o Sindicato dos Trabalhadores da Administração e do Serviço Público Municipal, afirmando que não iria pagar o retroativo de promoções, progressões e quinquênio dos professores e agentes educacionais por causa do impacto da arrecadação do tarifaço dos Estados Unidos sobre os produtos do Brasil. É isso. Você que é um cabra sem vergonha e mentiroso, né, não? Tem de tudo, né? Mas, rapaz, eles inventam de tudo. Mas o que diabo tem o tarifaço lá dos Estados Unidos com essa cidade de Pedro do Rosário, lá no Maranhão? O que é isto, meu amigo? Que lá não vem numa lenda, pra canto nenhum. O problema é do tarifaço. Meu amigo, mas tem muito caba descarado. E tem caba sem vergonha, assessor de comunicação, radialista. Vixe, ele ainda passa informação. Eu nunca vi, rapaz. Pois é, tá aí. Isso aqui, Maria, é a gozação na imprensa nacional hoje, esse gaiato. Isso é igual o cabaano num mandato e botando a culpa no outro ainda. Aí fica a mesma coisa, né? Mas, rapaz, é muito descaramento. Meu Deus do céu. Que caba sem vergonha, hein, rapaz? Que é isso? É Carlos Madeiro, Maria, é o nome do prefeito, mas o apelido dele é Toca Serra, mano. É um serra. Que é do PC do B, mano. É um serra. O pior é que tem muita gente que acredita. Mas homem, se não acredita. Acredita, ainda quer obrigar os outros a acreditar naquilo que ele acredita, né? O pior de tudo ainda é isso. Porque uma coisa é você acreditar, defender, é um direito seu. Mas você querer obrigar o outro acreditar naquilo que você acredita quando todo mundo sabe que aquilo não é certo. Mas tem muito cabra descarado, meu. Agora você vê como é as coisas, né, Ademar? O poder da internet, das redes sociais, né? Se não fosse a imprensa, a questão da internet, das redes sociais, quando é que a gente sabia de uma informação dessa? Não saberia nunca. Ficava lá restrito só a população lá mesmo e acreditava e ficava por isso mesmo. Não, e tava sem vergonha que acredita mais. Acredita, como eu disse, acredita e propaga, né? E quer tentar fazer os outros acreditar. Tá, demais. Não, demais. É, isso acontece. É, Carlinho de Lia fez um valezinho também lá em Lande Basto e não vai pagar também por causa desse tarifário. Esse tarifaço de trampa atrapalhou ele também. Isso acontece, pô. Ô, Dema, você repetiu esse áudio aí das três mulheres aí, rapaz. Eu almoçando aqui, aí estragou meu almoço, a mulher virou tudo a comida e jogou no mar. Achou bom, né, assim? A quenga puta, rapariga. Já sei que dá trabalho. É, já sei que você é trabalhoso, viu? Quer dizer, alguma coisa aconteceu aí no seu passado. Enquanto tem raiva desconfiada, olha logo pra cara. É, pega logo o prato, joga lá dentro. Pois é, pegar ligeiro. Rapaz, quer dizer que o Assis Alves não é flor que se cheira, não. E você tá achando bom, é? Ele achou bom. Almoçar lá naquele canto. Existe uma grande diferença entre a puta, a quenga e a rapariga, viu? Se o marido tem uma puta, você não se preocupe, não. A puta só quer o dinheiro dele. Exatamente. Enquanto ele tiver dinheiro, a puta quer. Chora, mia, diz que ama. A partir do dinheiro que a caixinha secar... Já é. A puta dá linha na pipa. A puta não quer, não, seu lugar. Não se preocupe, não, viu? Já a quenga quer farrar. Quer comer, quer beber, quer dar virote. E... É. Passar a noite toda no meio do mundo aí. Zoando e postando. A quenga posta, viu? Se brincar, ainda marca a senhora nas redes sociais dela. Marca seus filhos, faz amizade com tudo, que é pra você saber que ela tá na night, que seu bode velho também tá. Esta é a quenga. Gosta de ostentar, de farrar. Já a rapariga, né, é a mais perigosa que tem. A rapariga quer tomar o seu lugar. Ela quer o seu esposo, ela quer a sua vida, ela quer a sua casa e só sossega quando toma. Pronto, Assis. Foi cuidado da rapariga, né? Viu, Assis? Em qual das três você tá encaixado aí, Assis? Cuidado. Agora eu vou procurar saber com essa mulher, viu, Alex Flamenguete? Você tá perguntando aqui como é que funciona do job. Eu não sei. Vou perguntar essa mulher aqui. Quando ela me passar, a gente traz aqui. Segura programa. O rádio agora, né? Segura o rádio aí agora. Ai, meu Deus. Segura aí a pancada aí, assim, em casa. Segura aí. Rapaz, eu tava vendo aqui um negócio em relação a essa questão aí dos meninos tá dando grau. 244 não é crime não, é arte. Tem muita coisa mais importante pra melhorar no nosso Nordeste aí, nosso país, em relação à segurança, né? Deixa os meninos brincar, tio. Oi, tio. Tá certo. Ele tá ligando aqui. 62 é aonde? Vou olhar agora. 62. É um estado distante aí. 62. É ali pelas bandas do Centro-Oeste, viu? Oi, tio, você não fica reclamando não, né, tio? Goiás, é lá do Goiás, Centro-Oeste. Ademar, o que esse homem acabou de falar aí é verdade, viu, Ademar? Ademar, o lixo aqui em frente, esse centro de reabilitação não é normal, não. Tem um descampado aqui em frente ao centro de reabilitação e essa praça aqui, Manuel Pereira Praça, que o lixo tá tomando de conta ao redor, viu, Ademar? O lixo é enorme. É de fazer nojo aí. Antes de ontem, o lixão grande que estava aqui de frente do centro de reabilitação, eu não sei quem foi que tocou fogo, que acabou com as casas aqui. Quem Ave mora Maria. De frente, Ademar, adoeceu. Ave Maria! Com tanta fumaça, tanta catinga que eu não sei não, viu, Ademar? É de fazer nojo mesmo. A calçada do centro de reabilitação é horrorosa. E essa praça aqui, nova... É, o lixo está tomando de conta nessas duas praças aqui do Projeto Marês. É uma coisa enorme, enorme de lixo. Tá de fazer nojo, Ademar. Eu queria que o prefeito mandasse tomar as providências, que não adianta você fazer uma coisa numa comunidade e deixar o lixo acabar. Porque aqui em frente, que é a frente da casa da gente, a gente ainda tira, mas o lixo ao redor não tem como a gente tirar, não. E eu queria também que fizesse alguma coisa para o povo parar de botar lixo aqui nesse, nesse descampado aqui, Ademar, que não tem condição não. Vem gente de outra rua jogar lixo aqui de frente, Ademar. A gente que mora perto faz de tudo para não ter o lixo, mas vem gente de outro canto e coloca o lixo. É uma coisa triste. Boa tarde, Ademar. Boa tarde, Mário. Ademar e Mário, dê uma palavrinha aí sobre o Cabos Infantil, que agora lá naquele condomínio de Souza Nova Vida é longe. O pessoal pagar mototáxi, pagar táxi. O médico marca uma consulta para 3 meses. A criança chega lá, não tem médico. O médico desmarca sem avisar ninguém. As crianças precisando das suas consultas. E ali é longe, né, Ademar? É longe. Para quem não tem transporte, paga um táxi para ir. Gasta o dinheiro, chega lá, não tem médico. Aí o médico não sabe quando é que vai remarcar. Você fica esperando uma ligação e sua criança precisando em casa e nada. Dê uma palavrinha pro povo aí que precisa dessa consulta, desse médico, lá no Cabos Infantil, que agora lá na saída de Souza, quem vai pra Cajazeira, longe, e o médico não sabe o dia que marca, não sabe quando retorna, e fica o pessoal precisando e esperando. Boa tarde, Ademar. Ademar, tô te mandando este áudio, meu amigo. É a pedido de Dona Margarida, aqui do Sorrilândia 2. A mesma me pediu para fazer um apelo ao prefeito Helder, que ele possa mandar uma equipe limpar o canal. Está muito sujo, tem muita muriçoca, ela tem uns parentes que moram próximo, que estão doentes devido à fedentina, e que o prefeito olhe com bons olhos e mande uma equipe fazer a limpeza, e que as pessoas também contribuam para não sujar o canal. E a população fazendo sua parte e o prefeito fazendo a dele, o canal permanece limpo. Então, prefeito Helder, mande uma equipe limpar o canal, que está muito sujo. As pessoas estão doentes devido à fedentina. Então, uma boa tarde, Ademar, e obrigada pelo espaço. Boa tarde, Ademar. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Gabizerra, João André e todos os ouvintes da cidade de Souza. Sou eu, João por Deus. Ademar, o motivo desta ligação, a qual falo para você, meu prezado, é sobre a perimetral. Pô, Ademar, o que está acontecendo, Ademar? Vai passar de década para concluir esta perimetral, para desafogar o trânsito ali da Silva Maris. Eu estive aí no sábado em Souza, por volta das 11 horas, quando vim retornar. Meu amigo, por amor de Deus, rapaz, congestionamento travado de carro e outros carros baú parado para descarga nessa avenida aí, que é tão movimentada. E os políticos, apesar de que não tem político aí para fazer uma solicitação ao governo do estado para que desafogue aquele trânsito ali da Silva Maris. Desta forma aí, meu amigo, é horrível para a cidade de Souza. É uma obra já tão falada, a perimetral, e até hoje nada de conclusão da obra. E nenhum político se mobiliza para desafogar o trânsito ali da Silva Maris. Vai continuar assim mesmo, viu? É difícil demais para nós que trafega aí nesta avenida com esse trânsito pesado aí da cidade de Souza. Boa tarde. Eu sou Rosilene Gonçalves de Almeida, porque eu estou passando por uma situação até um pouco difícil de suportar, porque eu precisava de uma compreensão do pessoal do sindicato rural, porque eu tirei um salário maternidade dividido em 4 vezes e a minha situação é essa. Eu sou mãe de família pobre, necessito de comprar o leite da minha filha, pagar a medicação, e a presidente do sindicato me exigiu que eu pagasse uma parcela de R$700 na primeira vez que eu recebesse o dinheiro do salário maternidade. Contanto, eu não tenho essa possibilidade de pagar esse total. Eu queria uma compreensão, que se eu pudesse dar as outras parcelas, eu recebesse esse dinheiro, porque eu garanto pagar. Porque assim, eu acho assim, muito pé no bucho de uma mãe de família pobre. Porque se fosse tratado com outras pessoas, tinha sido diferente. Porque ela disse, se fosse para pagar de outras parcelas, ela aumentava o total. Só que o tratado com ela não foi esse. Ela tratou comigo R$700 para me entregar o sindicato. Ela não disse que aumentasse e não entregasse da primeira parcela. Ela não disse que ia ter um aumento. Eu quero só a compreensão desse pessoal, que eu sou pobre e não tenho condição financeira, estou sofrendo muito com recém-nascido, com o marido também, um pouco depressivo, a gente não tem condição financeira, ele trabalha de alugado, e o que a gente tem para resolver é procurar a compreensão de quem tem compreensão. Ô, minha senhora, é Rosilene o nome dela, do Núcleo 1. Quer dizer que o Sindicato Rural de Souza... Quer dizer que logo na primeira parcela, que é logo R$700. Dona Rosilene, eu vou ligar para a senhora me explicar bem direitinho essa denúncia. E se alguém aí do sindicato do rural aqui de Souza quiser falar sobre esse assunto, antecipar aí alguma coisa, que negócio é esse? Pelo que eu entendi, Ademar, aí tá um pouco vago, mas pelo que eu entendi, parece que ela tirou um salário de maternidade, como ela é agricultora, necessita do sindicato rural. E aí o sindicato tá cobrando dela um valor de R$700. Uma taxa, supostamente essa taxa de R$700 quando ela receber a primeira prestação. Ai, foi o que deu Deus. Mais ou menos para entender no contexto. Agora me diga uma coisa, e esses R$700, tem algum boleto, alguma coisa? É legal, vai pra quê? É legal esse negócio? Ou é alguma cobrança de atraso, que você faz parte do sindicato, não tá pagando a... Alguém aí poderia dar uma explicação? Menino, pelo amor de Deus. O negócio aí tá vago aí. Dona Rosilene, vamos explicar bem direitinho esse negócio? Quer dizer que a senhora deu entrada no... Seguro maternidade. Seguro maternidade. Aí a menina lá do sindicato quer porque quer que a senhora retire no primeiro pagamento R$700 pro sindicato. É isso, né? Esse salário de maternidade ele é garantido por lei, né? Existe uma lei que a pessoa que realmente ele é uma agricultora, ela tem todos os documentos, as provas, ela faz jus a esse benefício. E o sindicato pode estar cobrando essas taxas? Não, o que o sindicato pode cobrar é a questão da contribuição sindical. Agora eu não sei se é porque ela entrou agora ou se tem alguma outra coisa aí que eu não sei como é que funciona, que tem que explicar. A gente, precisa melhor explicação desse sentido, né? Isso. Mas rapaz, aparece cada coisa. E por que é que essas coisas só aparecem aqui, hein? Por quê? E por que é que essas coisas só aparecem aqui, hein? Por quê? É estranho, né? É um negócio estranho, rapaz. Minha nossa senhora, eu tenho hora, Mário, que eu sinceramente, rapaz, eu fico assim a imaginar, rapaz, como é que essas coisas acontecem, rapaz. E o danado é que ela tá precisando, né, rapaz? E o pior de tudo é isso, né? Como ela falou aqui, eu vou até rodar de novo esse áudio, viu? Vou até rodar esse áudio de novo. Boa tarde. Eu sou Rosilene Gonçalves de Almeida. É porque eu estou passando por uma situação até um pouco difícil de suportar, porque eu precisava de uma compreensão do pessoal do sindicato rural, porque eu tirei um salário maternidade dividido em quatro... Ô Maria, eu cortei aqui porque eu vou ouvir a dona Rosilene aqui ao vivo, que ela está aqui. Isso. Ela tá aqui, ela acabou de chegar aqui na rádio, ela tá aqui e eu vou ouvir a dona Rosilene aqui. É melhor que ela pode. É melhor, ela direitinho. Tá aqui ao vivo aqui, é melhor aqui. Dona Rosilene, boa tarde. Como é boa que vai? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Ô dona Rosilene, como é essa história? Eles estão querendo cobrar esses R$700 de quê? O sindicato, ele tem uma organização, né, de trabalhar, porque ele diz que não trabalha sem recurso. Sim. E eles, quando a gente tira o salário maternidade, ele exige essas parcelas. E uma parcela de quanto, dona Rosilene? R$700. É um ou são sem mais? R$700. No dinheiro? No dinheiro. Aí a senhora pediu para que não descontasse na primeira, por quê? Porque a senhora está precisando do dinheiro. Isso. Não aceita, não? Não aceita, não. Ele disse, se fosse para prolongar, para depois, ele disse que aumentava o total. E é o Sindicato Rural aqui de Sousa. Isso. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sousa. Isso. Está fazendo isso. Dessa maneira. Ô, dona Rosilene, me diga uma coisa, a senhora tem paga aí as contribuições lá, tem umas mensalidades pagas? Contribuição sindical. É, eu comentei com a moça ali, quando eu comecei a falar, que sou bastante necessitada, né? Sim. Eu tenho carteirinha de sindicato. É, porém, quando eu comecei a pagar, foram poucas as parcelas, porque minha situação era precária. Foi num momento logo de uma seca muito grande e a gente não teve muita condição de pagar todas as parcelas desse sindicato. Foi logo com o presidente anterior, né? Que mudou agora o presidente do sindicato. Quem é o presidente atual, dona Rosilene? É Ana Cleide. Ana Cleide é uma senhora? É uma senhora. É uma agricultora. Isso. E o antigo era quem? Era Zome. Que era lá da região de São Gonçalo, né? Zome. Isso. Era o que de Zome? Rapaz, eu não tenho conhecimento desse pessoal ainda não. É tudo novo, né? Tudo novo, né? É. Aí, e essa presidente, nova presidente do sindicato, ela tá cobrando aí do seu auxílio maternidade R$700. R$700. E só libera se a senhora pagar. Foi liberado a primeira parcela, né? Aí, assim, o que eu vejo, as conversações, que se a gente não pagar esse total que eles cobram, eles não vão mais recorrer a nada. Mário, pelo amor de Deus, é um negócio. E se eu não me engano, Ademar, algumas regras dessa questão, tanto para aposentadoria como para auxílio, hoje você não precisa mais do sindicato mais não. Se eu não estiver enganado, só baseado na questão da lei. Ô, dona Rosilene, eles emitiram algum documento para a senhora pagar esses R$700? Emitiram algum boleto, alguma coisa? Isso, eu tenho ali mão. Paga no aonde? No banco, é? É, no banco. É um boleto? É um boleto. No nome do sindicato. A senhora está com esse boleto aí? Sim, senhor. Tá. A senhora poderia me dar uma cópia desse boleto? Isso, posso. Mas, rapaz, estão cobrando R$700. R$700. E a senhora não pode nem repassar esse dinheiro agora porque a senhora está precisando. De nenhuma maneira. De nenhuma maneira eu posso. Eu peço, cara, se dá medo que tem um dó de mim. Minha nossa senhora. E a senhora está com a criança aí fora. É, porque eles exigem de toda maneira essas parcelas. Um absurdo isso, né? A exigindo, eu acho que está além do limite, porque tem sindicato que ainda cobra uma taxa de filiação, mas ela já é filiada, poderia estar cobrando até vencimentos e mensalidades em atraso, fazer um acordo para que ela continuasse pagando, mas hoje você não precisa mais do sindicato para dar entrada, não. Claro que lá parece que eles têm os advogados de lá, alguma coisa, e deve estar aproveitando aí para fazer algum tipo dessa situação, mas eu acho que o que está sendo cobrado aí não é legal, não. É muito dinheiro. Estão pedindo dinheiro demais. Dona Rosilene, um abraço aí para a senhora. Eu vou. Por gentileza, pega aí. Peça ali a menina para bater uma cópia desse documento aí. Que é para a gente ver o que é que se pode fazer. Ô, dona Rosilene, eles estão falando que é só uma parcela de 700 ou tem mais? Só uma parcela de 700. Só uma parcela. Eu cheguei no sindicato para dar entrada. Sim. E a moça colocou lá 2.000 e pouco, tá? Tá no papelzinho notado aqui. Sim. Aí, quando eu olhei, eu disse, vixe, R$2.000 a parcela? Aí ela disse, não, a gente vai ajeitar pra você. Aí ficou por 700. Pedindo logo inicial 2.000 e pouco. Foi, tá no papelzinho notado. E a senhora tá a primeira parcela foi de quanto do auxílio maternidade? É um salário, né? É um salário. 1.518. Rapaz, eu não tenho assim é o melhor valor, é um comprovar salário. O total, né? Porque eu não tenho conhecimento. O pessoal diz que é 6 salários. 6 salários, no caso, vai ser, né? É. E a senhora vai pagar 700. Mas inicialmente eles pediram 2.000. Foi. Aí foi que a senhora foi esperta na hora e disse, por que 2000? Foi isso. Ô, dona Rosilene, isso é com outras pessoas também ou só foi com a senhora? Eu não tô tendo conhecimento, não. Eu Mas sei com que... a senhora foi? Isso. Tá bom. E um abraço aí pra senhora, viu? Obrigada. Viu, felicidade. Não paga nada, não. Você vai lá, o direito é seu. Inclusive, eu tenho uma pessoa aqui que diz o seguinte, que tem uma irmã que é rural e hoje você pode fazer até uma solicitação online para conseguir esse benefício. Se você tiver alguma dúvida, você pode procurar o núcleo de prática jurídica da faculdade ali no centro. Você pode ir no próprio município, tem um serviço muito bom. Não, nós vamos orientar mais. Para ir procurar. Vamos orientar a dona Rosilene aí para que ela... Viu, tem jogar. Como conseguir, sem precisar de sindicato. Tem. E outra coisa, o sindicato não pode reter o dinheiro dela não, viu, Ademar? Se pode já não. Tiver liberado, não pode reter nada. Já foi liberado e eu já recebi a primeira parcela. Pronto. Vai continuar recebendo normalmente. Vai continuar seu recebendo, não vai chorar mais não. Vai receber seu dinheiro e essa questão aí nós vamos entregar os advogados, tá bom assim? Tá ótimo. Tá bem? Tá ótimo. Um abraço aí pra senhora. Eu agradeço. Viu? E eu espero que alguém aí do sindicato se pronuncie sobre esse assunto, viu? Não vamos ficar só na entrevista aqui de dona Rosilene, não. Se alguém do sindicato quiser falar sobre o problema, está aqui também o espaço aberto. Mas nós vamos entregar isso aí a um advogado. É porque muita gente, Ademar, não tem, não entende, não sabe como acessar. E tem muita gente que procura o sindicato para intermediar. Só que às vezes tem uns que se aproveitam da situação, né? Mas no caso de qualquer pessoa, se souber, pode fazer todo serviço online. E recebe bem direitinho. Eita, que situação, né, rapaz? Oh, minha nossa senhora. Esse negócio só vem pra aqui, rapaz. Pois é. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Sempre, rapaz, eu tô aqui, rapaz, de queixo caído, pedir R$2.000, rapaz, a ela. Isso é um direito, né, Neymar? Oh, meu Deus. Tudo pelo 135, acaba resolve lá. Você é agricultor, tem todo o direito. Tá aqui um advogado me dizendo aqui, Ademar, diga aí essa mulher que não precisa de sindicato mais para resolver esse auxílio maternidade, não. E nem a... Ele disse que mexe com isso, tem que ir direto no INSS. Lá ela resolve tudo sem precisar do sindicato rural. Pois é. Agora, às vezes, o cabo não sabe, vai lá pra intermediar e chega na hora lá, o cabo bota a faca no pescoço, né? Ai, ai, ai, ai, ai. Pelo que ela tá dizendo. É por isso que eu quero ouvir também o outro lado, né? Olha, o jeans é uma peça de roupa versátil, popularmente usada por sua durabilidade e capacidade de se adaptar a diversos estilos e ocasiões. E se você vai comprar um jeans de qualidade, você já sabe, é no Torrão do Jeans. Aqui você vai comprar muito jeans, roupa, bolsas, calçados e muito mais. Toda loja com preços únicos de R$50 e R$60 à vista. E é por isso que todo dia eu digo que só vai andar nu quem quer. Torrão do Jeans, há mais de 10 anos aqui na cidade de Souza. Olha, atenção, você quer ganhar dinheiro, um dinheiro extra. O Atacadão das Biju tem condições imperdíveis para quem compra no atacado. Variedade e preço baixo de verdade. Aqui temos bijuterias e acessórios a partir de R$2. Chama no WhatsApp e vem garantir o seu estoque com a gente. 981-14-5901. Ou vem até uma de nossas lojas em Souza, na rua Maria Marques, ali por trás da Papirossauro, lá em Cajazeiras, na Padre José Tomás, em frente à Praça Coração de Jesus. Olha, eu vou falar agora em uma empresa que é de Souza e está no mercado há 38 anos. Você sabe que ninguém chega a 38 anos se não tiver qualidade, variedade e preço. Saboaria Novo Brilho, produtos Novo Brilho ajudam você no seu dia a dia. Além do tradicional sabão em barra, você encontra um mix de vários produtos, tem amaciante para roupa, desinfetante, detergente líquido e limpa piso. Você encontra as melhores fragrâncias para deixar tudo limpinho e cheiroso. E a economia? Essa não precisa nem dizer. Produtos Novo Brilho rendem muito mais e o cliente paga aquele precinho. Exija do seu mercadinho ou supermercado. Saboaria Novo Brilho, 38 anos, os melhores produtos com aquele precinho. Vai construir ou reformar? Venha para a loja Forte Mix. Temos promoções em tintas Coral e cabos flexíveis Sil. Tinta Coral 15 litros, apenas R$141,90. Cabos flexíveis da Sil, o 1,5mm, R$159,90. Cabo flexível Sil, 2,5mm, R$219,90. O cabo flexível Sil, 4mm, R$359,99. Venha nos visitar agora em novo endereço, na Rua Cônego José Viana, 63, ao lado do Bradesco, com estacionamento próprio. Forte Mix, faça seu orçamento pelos fones 83-991-18-2591, 83-991-91-3686. Você conhece a Lume Medicina Diagnóstica? A melhor clínica de medicina diagnóstica de todo o Alto Sertão? Conta com exames de tomografia de alta definição com e sem contraste, exame de endoscopia, colonoscopia, ultrassom, laboratório completo e várias especialidades médicas. Tudo com alto padrão de qualidade e atendimento que surpreendeu o Alto Sertão. Agende agora sua experiência de cuidado e deixe ser surpreendido pela melhor. Lume Medicina Diagnóstica, Basílio Silva 30, no centro de Souza. Agende seu exame ou consulta pelo fone 2144-0670 ou no zap 999-385184. Lumen Medicina Diagnóstica. E os heróis da tecnologia chegaram para salvar sua conexão. Na WR Link você assina 50 megas, aliás, 500 megas, com dois roteadores em mesh, deixando a sua casa toda conectada por apenas R$79,99. Ou então 300 megas com instalação totalmente grátis por apenas R$59,99. E ainda ganha acesso ao WR TV+. Tá esperando o quê? Vem salvar sua conexão aqui na WR Link. Contrate agora mesmo pelo nosso Telezap pelo número 0800-731-0000. WR Link, o futuro da conectividade. E a Ultra Popular, farmácia mais barata do Brasil. Tem os menores preços em medicamentos, perfumaria, dermocosmético e muito mais. Aberta de segunda a sexta, das 7 até as 21 horas, aos sábados, das 7 às 19 horas e domingos e feriado, das 8 às 19 horas. Vem para a farmácia mais barata do Brasil, na Rua Getúlio Vargas, número 10, no centro de Souza. Ou chama no delivery pelo Telezap pelo número 9-9308-7887. FM Alerta. Pois é, e muitas pessoas passando aqui informações sobre essa questão do... Você que é rural aí, você que é mãe de família, que vai tirar o auxílio, olha, você não precisa mais procurar sindicato, não. Agora, se você é filiado, quer procurar, é uma outra coisa. Mas não precisa mais. Tudo você pode resolver lá pelo meu INSS, para requerer quando tiver o direito, ou você pode ir direto na agência, que eles têm a obrigação de resolver essa situação. E disse que lá não precisa de muita coisa não, Ademar. Você tendo uma certidão de nascimento da criança, as xerox originais da pessoa, o documento da terra onde trabalha ou mora, o CAD único, o CAF, só levando esses documentos direto no INSS, resolve tudo sem custo. No caso dela, ela já está recebendo, já recebeu a primeira parcela. Só que estão exigindo aí, segundo ela, esse valor. Mas é muito dinheiro, né? E de uma vez. Então, hoje em dia, há um tempo atrás, no tempo do governo do mal, aí criaram uma questão lá que quem é do sindicato não precisa mais ser filiado a sindicato, nem para se aposentar e nem para requerer o auxílio maternidade. Demar, será que nesse sindicato aí, dessa mulher aí que ela tava falando, será que trabalha algum petista aí? Esse negócio de sindicato é a cara de petista, não sei porquê. Eu só sei que aqui eu quero agradecer a muitas e muitas pessoas que aqui estão enviando mensagem aqui, para orientando aqui a dona Rosilene. Por sinal, eu já estou passando aqui o número do telefone dela para que essas coisas sejam solucionadas. Se alguém aí do sindicato quiser falar sobre esse assunto, nós também colocamos aqui à disposição de vocês, tá ok? Nós aqui colocamos também aí à disposição de vocês, viu? Tá, mas eu tô achando estranho aí essa cobrança desses R$700, dessa taxa, né? Tá, eu estou achando muito estranho aí essa cobrança. Se alguém do sindicato quiser se pronunciar também, nós abrimos espaço também, viu? Tá, galera. Ademar, tudo bem? Aqui é Desterro. Ademar, eu tô te enviando esse áudio para explicar para essa mulher. Eu recebi também o salário maternidade da minha bebezinha, entendeu? Então, essa taxa que o Sindicato dos Trabalhadores cobra é R$ 28,80. É de uma carteirinha que a gente faz no Sindicato dos Trabalhadores. Então, quando eu fiz minha carteirinha lá, eu paguei R$ 28,80. Na época que eu fiz, né? Tá com o quê? 2 anos. Então, eu não sei se já mudou, né? Porque era com os homens, entendeu? Mas não existe essa parcela de R$ 700, não. Ademar, boa tarde. Ademar, eu vim aí o seu programa e eu tô vendo essa mulher denunciando a Ana Cleide. Meu marido sofreu um acidente e quebrou o braço e precisou do sindicato, porque o médico deu um atestado de 2 meses. A gente recebemos e ela não cobrou nada, só que a gente paga nossa mensalidade direitinho, tudo organizado. Ana Cleide nunca cobrou nada da gente fora a mensalidade, não. E nem a mensalidade ela cobra. A gente vai pagar para a gente ter direitos de quando precisar de emplacar a moto, do encostamento, entendeu? Mas ela nunca cobrou além da mensalidade, não. Ademar, se essa cobrança for legal, a presidente do sindicato aí vai se pronunciar, né? Agora, se for ilegal, é lógico que ela vai ficar caladinha aí, né? Porque o certo é ela se pronunciar aí. Ela é presidente do sindicato e tá havendo uma denúncia aí grave, né? O certo é ela se pronunciar. Se ela não tiver culpa no cartório, ela tem que se pronunciar. E assim, né, mas quem quer ser filiado ao sindicato aí não tem crime nenhum. Se eu sou ciente de que eu vou pagar R$ 28 para ser do sindicato, cada ter alguns auxílios, aí é uma outra coisa. Cada um escolhe e faz o que quer, né, mano? Agora, da forma como aconteceu com essa senhora aí é ilegal. E deixar claro para todas as pessoas que já há alguns anos não é mais necessário para se conseguir aposentadoria. Você nem precisa mais ser filiado em sindicato rural e muito menos, né, para receber auxílio maternidade também ser filiado. Se você é realmente agricultor, mora no campo, tem toda a documentação, você não precisa ser filiado, não. Agora, quem quer se filiar para ter um auxílio, né, na hora de uma aposentadoria ou qualquer coisa, é outro detalhe. E deixar claro também, Mário, que a senhora veio procurar o direito dela, não está denunciando A, B ou C. Ela está achando estranha a questão dessa cobrança. Inclusive, né, já me passou aqui, né, o valor, R$ 2.639, aí está aqui, com a própria letra da senhora lá, fica R$ 700. Eu mandei para você o papelzinho anotado aí com o valor que ela solicitou. Agora aqui é um papel escrito pela mão. Não tem nada de receber. Eu peguei a documentação da senhora, passei para você também. Não tem nada de boleto. Então aqui eu acho que foi uma coisa verbal. Alguma coisa verbal aqui, ó. Você vai receber o salário, você tá com a dívida aqui de alguma coisa, supostamente de R$ 2.639, e fica R$ 700. É o que deu para entender. Agora cabe a presidente do sindicato dizer realmente o que é que tá acontecendo. Eu só peço a dona Rosilene que não pague. Se é que fizer essa exigência a ela, não pague. Pronto, acabou essa história. E eu vou esperar o que é que a presidente do sindicato vai falar, né? Assim? Eita, menino, tem uma denúncia de nepotismo cruzado lá na prefeitura de São Francisco. Minha nossa senhora. Nepotismo cruzado, você sabe como é que funciona? João André, secretário de Educação. Aí pega a mulher dele, aí bota lá na Secretaria de Agricultura. Aí o secretário de Agricultura pega a filha, bota lá na Secretaria de João André. Aí fica fazendo aquele joguete. Vive Maria. Denúncia aí contra a administração lá de São Francisco. Denúncia que vai ser apurada aí pelo Ministério Público. Presta atenção. Tá só começando. E tem uma coisa, mesmo sendo anônima, a denúncia é bastante fundamentada. É impressionante, né? Deve ser alguém de lá, o que conhece, né? É. como é? Como é esse cruzamento lá? Você pegou os nomes, não foi? Tá em tudo lá dentro da denúncia, né? Tá lá o inquérito civil que tá sendo apurado. Essa denúncia foi feita agora, registrada no dia 7 de agosto de 2025, às 8 horas e 47 minutos da noite, 20 horas e 47 minutos, na Promotoria de Justiça de Souza. É uma denúncia realmente anônima. Lá aparece lá na hora de, eu acho que foi a pressa, o medo, tá como noticiário Jerônimo Sucupira. Mas na verdade é Gerôncio Sucupira Júnior, né? Troca. Tem nada de Jerônimo. Não tem nada de Jerônimo. Eu acho que foi na hora da pressa. Aí o ICP lá apura atos administrativos, improbidade, violação aos princípios administrativos, possível nepotismo. Não é nem o cruzado, porque o cruzado geralmente é entre poderes, é legislativo, misturado com... né? Mas aqui é dentro da própria gestão. Aí não é cruzamento, mas gente, eu citei de uma secretaria para outra. É porque o cruzado mesmo é mais de poderes diferenciados, faz uma negociação. Mas é um cruzamento municipal. É. Agora, dentro do município, as pessoas que o prefeito indicou estão sendo apontadas que tem parente trabalhando na prefeitura. E aí, quem seriam essas pessoas? Tem nome a nome. Lá dentro do procedimento. Inclusive, a promotora diz que, considerando o presente inquérito civil, que possui como objetivo apurar suposta prática de nepotismo no município de São Francisco, que pode configurar em ato de improbidade, na medida em que, aí está aqui os personagens, Maria de Fátima Vieira Souza, secretária da administração, teria contratado sua cunhada, segundo a denúncia, Erlânia Maria da Silva Souza, para o cargo de diretora de departamento de serviços gerais, podendo haver subordinação entre elas. Ou seja, ela pode ter aproveitado o cargo de secretária para indicar a cunhada lá como diretora do departamento. Aí tem o caso de Juliana Gomes de Oliveira, coordenadora do NASCE, é esposa do secretário de Educação, o Renan Esdras Lopes Casimiro, e cunhada da vice-prefeita Anne Mirelle Lopes Casimiro, havendo indício de nepotismo. Aí vamos lá, Ana Lúcia do Nascimento, supervisora escolar, é esposa de Jordan Braga de Souza, chefe de gabinete do prefeito, havendo indício também de nepotismo. Aí o Erinaldo Justino da Silva, diretor de departamento de combate a endemias, é tio de Emily Anieri Casimiro Ribeiro da Silva Antunes, diretora de saúde bucal, ambos lotados na Secretaria de Saúde, podendo também haver indício de subordinação ou nepotismo. Também tem Francisca Paula Gabriel, supervisora escolar, lotada na Secretaria de Educação, é tia de Rafaela Martins Gabriel, chefe de divisão de supervisão, orientação de ensino fundamental, da Secretaria de Educação. Também com indício de subordinação entre elas. Ivanildo Dantas e Souza, gerente de controle interno, lotado na Secretaria de Finanças, é tio de Laine de Souza Silva, diretora do Departamento de Controle, Orçamento e Contábil da Secretaria de Finanças. Vixe, Maria. Havendo indício de subordinação entre eles. E aí, considerando todos esses fatos que foram apresentados ao Ministério Público, o Ministério Público entende que estão como reclamados o prefeito. Por quê? O prefeito é quem nomeia os secretários. Se os secretários indicaram parentes, há também a responsabilização do gestor. É preciso que se tome as providências. Baseado nisso, instaurou o inquérito civil com o objetivo de apurar os fatos e colher provas para embasar, se for necessário, uma possível ação civil pública ou sanções cabíveis. E mandou requisitar pessoalmente do procurador-geral lá do município de São Francisco, no prazo de 30 dias corridos, informação acerca dos citados. O que é que a promotoria quer? A ficha funcional completa de cada um, a portaria de nomeação de cada um, a carga horária de trabalho, a cópia de controle de jornada de ponto nos anos de 2025, a ficha financeira, relação de demais servidores que laboravam com os servidores aí que são citados, a indicação do local, dos dias e dos horários em que esses prestam serviço, além de informações de quem são os parentes do secretário de Educação e secretário de Saúde que laboram na prefeitura. Então, baseado nessa documentação, que a prefeitura tem 30 dias aí para entregar, o Ministério Público vai dizer que providências, né, irá se tomar com relação à denúncia. Que mesmo sendo de forma anônima, mas chegou ao conhecimento da promotoria e o caso está sendo devidamente apurado. Eita, mano. Aí aqui na ficha, pelo que a gente leu, não tem diretamente parente do prefeito, mas tem parente de secretários indicados pelo prefeito. E não pode, em tese, também regular. Resta saber agora o que o prefeito vai tomar em relação ao caso e às providências. O sinal, quem tá mandando aqui uma informação aqui agora é o próprio prefeito, tá dizendo o seguinte: Mara, ainda não fomos notificados. Quando formos, iremos entregar toda a documentação exigida pelo Ministério Público e as providências serão tomadas. Pronto, já tá respondendo aqui. A denúncia é anônima, mas muito documentada e com informações de quem conhece aí a cidade. Um documento aí, Mário. Eita, menino. Uma família grande, né, Mário? Ah, tem uma turma aí que, pelo dos secretários aí, que... Ô, família enorme. Cunhada, não sei o quê, tem muita gente empregada. Né? Aí, agora me lembrei do meu grande amigo, aí o Ilso Nogueira Matos, rapaz, no tempo que fazia oposição no governo Buriti. Aí, aí o Ilso Matos, é uma frase célebre que foi criada aqui na Paraíba, de Ilso Matos, quem não é cunhado é coitado, no governo da Paraíba. Isso no tempo ainda de Tarcísio de Miranda Buriti, aí os era deputado na época. Quem não é cunhado é coitado. Quer dizer que lá em São Francisco, quem não é cunhado é coitado, né? Os secretários aí, até onde está se vendo a denúncia. Mas aí o prefeito está dizendo o seguinte: na hora que receber a denúncia, vai tomar as providências. Mas será que ele não sabe aí que isso aí é nepotismo? Aí, não, se for confirmado que é parente, é nepotismo, não tem o que fazer não. Pode, tem que botar pra fora. A não ser que ele queira arcar. Se mostrar lá que é parente, tá contratado, é irregular. O prefeito ainda tem direito, dentro dos cargos comissionados, a fazer uma indicação. Aqui na região mesmo, a maioria colocam as mulheres. Confiança, né, Mário? Coloca as mulheres, e não é crime mais, que é cargo de confiança. No caso de... acontece muito, é porque se for... só fizeram de São Francisco o levantamento, né, Demar? Porque tem uns casos que o cabo só faz de uma cidade. Mas se for pegar mesmo... Mas não, não é só lá não, meu amigo. É a região inteira. Quer dizer que o prefeito mandou dizer o quê? Segundo ele, que ainda não foi notificado, assim que for notificado, vai entregar toda a documentação que foi exigida pelo Ministério Público e vai tomar as providências. Tá bom demais. José Guilherme, é você? Fala pertinho do microfone que eu tô notando que você fala muito baixo. Tudo bom, Zé Guilherme? Você trabalha em quê, Zé? Eu trabalho no sindicato, eu faço a requisição dos benefícios sociais. Ah, rapaz, olha aqui, chegou um representante aqui. Baixa o volume aí pra não dar microfonia. Pronto, aí pega esse outro aqui, por gentileza, esse outro aí. Hein, Zé Guilherme, aí você trabalha lá no sindicato rural aqui de Sousa. Exato. Você é do setor de requisição dos benefícios do sindicato. Isso. Fique à vontade para você responder essa questão que foi levantada aqui hoje. Pronto, no programa. Perfeito. Primeiramente, boa tarde a todos, espero que vocês estejam bem. Para mim é um prazer estar aqui dando esse depoimento e também pelo espaço. Eu estava passando aqui próximo e vi esses comentários da senhora Rosilene, que ela fez essa denúncia sobre um pagamento aí de R$700, né? Exato. E eu vi também que ela inicialmente falou que houve uma cobrança de R$2.000. Só que não é exatamente como ela falou. Essa cobrança foi o seguinte: ela chegou inicialmente ao sindicato informando que estava grávida, como ela estava mesmo, e queria dar entrada no seu salário maternidade. Só que ela estava no seu 8º mês. E com isso ela também relatou que não possuía condições naquele momento para pagar seus atrasados, né? A presidente, que é a Ana Cleide, ela falou o seguinte: não, quando a senhora ganhar, isso não é problema. Nós damos entrada no seu benefício e quando a senhora receber esse benefício, a senhora paga, não os R$2.000, que era a conta dos atrasados, mas uma parcela de R$700. A senhora liquida seu débito e o sindicato tem entrada após a senhora receber esse benefício. Quando ela ganhou o bebê, que foi deixar a documentação, foi o seu esposo, né? Quem dá entrada sou eu. Eu fiz a requisição do benefício, ela recebeu seu benefício. E quando foi, acho que semana passada, ela foi até mim, que eu também que dou entrada e puxo os extratos de pagamento, que é o histórico de crédito. Eu dei a ela que ela ia receber uma quantia de R$1.700, acho que era semana passada mesmo, ou essa semana, não me lembro. E ela até perguntou a mim, eu não tenho condições, porque eu estou com algumas dívidas, e posso pagar agora os R$700, eu posso prorrogar para o próximo mês? Eu disse, claro que sim, o importante é que a senhora pague o seu débito com o sindicato, né, que fez a requisição do seu benefício, e também a senhora já vai receber, porque foi um valor parcelado, porque o bebê dela nasceu agora recente. Quando nasce recente, ela recebe o valor parcelado de um salário mínimo. E isso eu acho que nasceu mês passado, ao todo, juntando o crédito do mês passado e o mês de... Era o mês de junho e o mês de julho. Dava em torno de R$1.700. Aí, ela veio até aqui, eu estava ouvindo, que ela falou que o sindicato tinha feito essa cobrança, né? Eu acho que deu para entender também que ela... nós tinha cobrado, acho que até antes de requisitar o benefício, né? Mas ela já ganhou o benefício, né, de entrada administrativa pelo sindicato, não é por advogado, não sou advogado, eu apenas faço a requisição desses benefícios. E aí, tipo, só se caso for negado, a pessoa mesmo, o responsável, ali, quem está requisitando, né? Pelo benefício. Vamos ser bem claro aí com uma coisa, me diga uma coisa, o que vocês estão cobrando dela? Certo. É o que ela deve ao sindicato. Os atrasados, porque ela fez uma filiação bem antiga, eu não tenho os dados aqui em mãos. Sim. E como era um valor bem alto, 2.000 e pouco. Posso explicar? Vem aqui, dona Rosilene. Dona Rosilene está aqui também. Pronto, perfeito. Vamos aqui, é bom que a gente tire aqui a dúvida aqui. Senta aqui, dona Rosilene, aqui dentro desse microfone. Porque está faltando aqui um pouquinho mais, né? Senta aqui, dona Rosilene, aqui, por gentileza. A senhora está devendo o sindicato, dona Rosilene. Senta aí bem direitinho aí para a senhora explicar essa questão aqui. Desculpa aqui, mas eu quero explicar aqui o que o senhor acabou de falar aí. Exato. Né? Porque eu perguntei a você, disse a você que não podia pagar na primeira parcela os R$700. Qual foi a minha resposta? Aí você disse, converse com a presidente. Isso. Portanto, fui conversar com a presidente. Ela disse, se não você não paga dessa primeira parcela os 700, vai aumentar o valor. Veja bem. Foi o que a presidente me falou. E vocês cobram juros até de parcelas lá do sindicato? Não, nós não cobramos juros. Foi o que a presidente me falou. Veja bem. Os áudios estão aqui da presidente me cobrando o valor, os R$700. Ela disse que eu tenho que pagar da primeira parcela do salário maternidade. A senhora tem os áudios dela aí? Tenho. Da presidente do sindicato. Isso. Cobrando esses R$700. Isso. Só que, devido a eu estava muito angustiada, ela disse, você pode fazer, eu posso fazer assim com você. Você paga de 400 e depois outra de 300. Está aqui usado. Eu disse, filha, eu não posso pagar. Não posso pagar de nenhuma maneira. Da primeira parcela é só 1.500. Minha situação está desgovernada. Eu sou a mãe pobre. Eu sou uma mãe pobre para tanta exigência dessa maneira. Estou com a recém-nascida. Para comprar um leite caro, Aptamil, é caríssimo esse leite. Mas é, Guilherme, me diga uma coisa, mas rapaz, o sindicato cobra isso aqui? Não, veja bem. A parcela do sindicato, ela é mensal. Hoje, ela é em torno de 2% do salário mínimo, que dá em torno de R$30, né? Dá mais de R$30, só que nós não cobramos os centavos. Quando ela foi, quando ela ganhou o bebê, foi um mês de Mas você sabia que ela, para dar entrada lá, não precisava nem passar pelo sindicato? Exato. E, tipo, se ela quiser, ela pode dar entrada pelo INSS, como também pode procurar o próprio advogado. Como Mas ela é obrigada a pagar essas parcelas? Veja bem. O senhor foi feito uma espécie de acordo. Exato. Vamos entender as partes, né? Vamos entender as Exato. Partes. Eu acho que foi feito uma espécie de acordo. O Quando senhor... ela chegou lá, ela procurou o sindicato para um auxílio. Né? Nessa parte aqui eu compreendo. Agora, se hoje ela está dizendo que não há condições, o melhor seria o quê? Tentar fazer uma forma para ver se pode se pagar isso em suaves prestações, para ninguém fazer. Ou se não tem como pagar. Aí, infelizmente, né? Não tem o que se fazer. É o sindicato, se quiser acionar alguma coisa, achar que houve alguma coisa indevida por parte da pessoa, é diferente, né? Agora, eu acho o seguinte, que realmente ela está dizendo hoje que não pode. Poderia se tentar uma forma aí de amenizar. São seis parcelas? Isso. São, para o salário maternidade, são quatro parcelas. Quatro parcelas de quanto? De salário mínimo. E tem também o 13º, que é referente a essas quatro parcelas. Dá em torno de 1.700. Não, as quatro parcelas? Não, as quatro. Cada uma. Não, não, 1.500. Quatro parcelas, mas vai dar o quê? Vai dar 6.000 e pouco. 6.000 e aí já. É isso que eu estou dizendo, exatamente. Cada parcela. Mas poderia, e vai receber o 13º em cima das quatro parcelas. Exatamente. Referente às quatro parcelas. Fazer um acordo. Quando a senhora Rosilene, ela procurou o sindicato, ela não tinha nem ganhado o bebê ainda, né? Foi isso? Mas o papel está aqui, que de outro mês a gente pode dar entrada. E isso, exato, com atestado médico. A senhora estava com atestado médico quando a senhora foi ao sindicato para requisitar o seu benefício? O senhor disse que não precisava, precisava do registro da menina depois. Não, exato. Quando ganha o bebê, dá entrada com certidão de nascimento. E por que o senhor não me explicou? Ele não foi explicado, não, para a senhora? A senhora explicou, quando foi lá, eu perguntei. O senhor não pediu atestado de maternidade. Não, mas quem deu atestado não sou eu, sou o médico. É o médico que acompanha a senhora lá no postinho da senhora. Mas quem estava fazendo o trato do salário maternidade era o senhor. O senhor não me exigiu na hora o atestado de... Não, eu disse a senhora, eu perguntei quantos meses mas a senhora tem. Mas quem foi que pediu os 2.000? Foi o Zé Guilherme, esse tá aqui, ou foi a presidente do sindicato? A presidente, eu mostrei o boletim. Pediu os 2.000? Isso. Não. E aí ela pensou, disse, não, vamos só cobrar 700. Isso. Foi assim. Foi assim. Esses 2.000 eram os atrasados do tempo que ela tinha parado de pagar o sindicato, não, até hoje. Eu tô entendendo. Mas é, Guilherme, uma situação, o sindicato deveria ver a parte dela também, que ela tá aí, rapaz, num sofrimento danado. Eu não tô dizendo que eu não vou pagar, eu vou pagar. Eu acho que o sindicato deveria fazer vista grossa nisso aí. Veja bem. Mas é obrigado a pagar? Não, claro que não é obrigado. Veja bem, ó. O senhor sabe que o sindicato, ele é uma associação sem fins lucrativos, que vive apenas da mensalidade. Nós não temos nenhuma parceria nem com o município, nem com o estado, nem com o governo federal para entrar recursos. Mas vocês querem receber esses 700 contos? Não, não é assim, né? Quando ela mesmo me perguntou, eu posso pagar o sindicato no próximo mês, quando eu receber a outra parcela do meu benefício, eu respondi o que a senhora pode falar. Mas, o que eu entendi aqui, são parcelas referentes à mensalidade do sindicato. A questão do benefício dela aqui é garantido. Ela tira do benefício dela, se ela quiser, para pagar. O pagamento, a dívida dela vai ficar. Se quiser dividir em quatro parcelas de 175, paga os 700. Ô Zé, vamos fazer o seguinte. Vai fazer um acordo, vai conversar com dona Rosilene ali na portaria, tá certo? Assim? Exato. Só pedir a ela que compareça ao sindicato, né? Para que. Antes disso mesmo, não precisava ela ter vindo aqui. Poderia ter procurado pro sindicato, que nós não fomos nem informados. É porque é pressão, porque a presidente me colocou pressão. Mas isso aí é uma questão que a senhora tem que resolver presencialmente, mas conversando. Se a presidente do sindicato pressionou ela, viu? Eu tinha jeito. Veja bem. Eu estava agoniado, meu amigo, com a criança nova dentro de casa, o leite caro, né, dona Rosilene? Isso. Aí a senhora disse, pronto, eu vou lá para Ademar Nonato. Foi o jeito, não foi? Nem precisava ter vindo aqui, né, era? Exato. Né? Mas aí a sua presidente foi pressionar a mulher. Terminou aqui. O que ela está dizendo, né? Mas, dona Rosilene, mas... Testemunha é Deus, né? Que não... E dona Rosilene? Escolta nada dele. Mas vai ser resolvido. Um abraço aí pra senhora, tá bom? Você Obrigada. Não vai deixar de receber seu benefício, que é direito seu, ela não vai deixar de receber. Não, vai não. O seu dinheirinho você vai receber ele integral. Pode ficar tranquilo. Zé Guilherme, um abraço pra você. Deixa viu, claro aqui que eu não vou deixar de pagar as minhas parcelas. Tá pronto. Entendeu? Do sindicato. Tá Só bom. Que o momento é precário. Não, eu tô entendendo. Deu a situação. Pra entender agora, e Zé Guilherme vai começar a entender, né, Zé? Sim, sim. Um abraço aí pra você. Obrigada. Pois não. Eu ouvi também atentamente alguns comentários aqui, o senhor até ouvi o senhor falando, que alguns advogados falaram que, não, hoje o sindicato não serve, não precisa, né? Mas... Não é que não serve, né? Entenda. Preste atenção, hoje não é necessário para se conseguir os benefícios. Agora, exato. Como eu deixei claro, se alguém quer... os benefícios do sindicato, que eu sei que existem alguns, e quiser pagar, é um direito de cada um. Exatamente. Observando alguns contratos de advogados, ele cobra no mínimo seus 30%. Você faça as contas aí de quanto é 30% de 6 mil reais. Vai dar em torno de seus 1.800 reais. O sindicato, ele cobrou 700 reais do benefício dela, né? Aí você já veja... como é a história já, né? Os advogados, não é necessário. Mas vamos ter paciência na hora de cobrar. Se deve dela de quanto tempo? Eu não tenho uma ficha em mãos, mas se eu não me engano... Mais 5 anos? Faz mais de 5 anos. Que ela porque pra escrever, tá, então paga de 5 anos pra cá, então, né? É, poderia ser feito também isso, né? É porque não pode, há mais de 5 anos não pode cobrar mais, não. Ele, Zé, um abraço pra você. Valeu, viu? Obrigado. Felicidade, viu? Forte abraço. Aproveitar, né, Mário, para receber o atrasado. Eu acho, né, que foi essa questão do momento que a presidente ela exigiu, eu acho que o erro foi nisso. Agora, uma coisa a gente também sabe, a gente que mexe muito com isso, muitas vezes a pessoa faz um determinado acordo, venha, aceita determinadas condições, venha, mas quando sai o dinheiro, a coisa se modifica, né? Às vezes acontece isso também. E aí, eu acho onde é que se pode haver o acordo e se resolver o problema, né? Deu para entender. Olha, eu não tinha nada, não sabia como recorrer, então fui lá. Chegou lá e saiu. Mas você é sindicado, é ficado, mas você está atrasado. Seu atraso todo dá tanto. Agora, se você fechar aqui com a gente, pagar pelo menos 700, quando você receber, a gente faz o trabalho para você. Então, de certa forma, o sindicato fez um trabalho. Prestou um serviço aí à pessoa. Agora, no momento agora, ela chegou, recebeu o dinheiro, mas não está podendo no momento pagar. Então vamos ver se faz um acordozinho, dividir aí 4 parcelas de 175, resolve o problema. E ela só fica no sindicato se quiser daqui pra frente, né? Obrigado. Não tem obrigação. E de outra vez, em vez de procurar o sindicato, procura um outro método para resolver o seu problema pessoal. E o grande problema, Ademar, eu vejo muito problema com advogado também, às vezes o cara vai lá no advogado, tá numa causa, rapaz, eu dou tantos por cento, se você receber, eu divido do meio, quando chega na hora do dinheiro, sai o dinheiro, aí o cara chega, não, que eu não combinei isso, não, não, que eu não aceitei isso, não, tem isso também. Agora, o direito é dela, ninguém tem o direito de obrigar ela, se ela quiser fazer, cumprir lá o acordo, bem, senão o sindicato vai ter que judicialmente aí cobrar, achar que fez o serviço, não foi, é outra história. Mas o bom é que se entenda, né? Você não tá dando agora, devido aí, 4 prestaçãozinha, né? Pra pagar o quê? Contribuições em atraso e ficar em dia com o sindicato. Pra de outra vez que ela precisar, e ela querendo, vai lá de novo e busca o serviço, né? E bom também ver a questão dos 5 anos, né, Mário? Exato. Mas se era 2.000 e tanto, ficou por 700 pra deixar tudo regularizado? Foi um acordo também. E ela fica em dia com o sindicato. Está com a calculadora de vida aí, 700 alguma coisa, que tá o valor também aí por 12, vê quanto é que tá. É porque é complicado, cara. Essas questões do México, o negócio do tal do dinheiro é complicado. Menino, vou te fazer uma coisa, vou te falar uma coisa. Na hora que ela recebeu os 1.700 que ela recebeu. Isso. A o danado é que ela tem uns áudios aí que a presidente. Não, o erro foi esse, de botar o pé no bucho, né? Pois é. Agora, que procurou o serviço, procurou complicado. E fez um acordo, né? Danado é que ela tem os áudios aí da presidente do sindicato dizendo a senhora tem que pagar. Tem que pagar. Fazer o quê, né? Pois é. Você sabia que cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar da saúde do corpo? Se você tem enfrentado ansiedade, insônia, tristeza persistente, dificuldade de concentração, problema no trabalho, nos estudos ou nos relacionamentos, saiba, você não está sozinho. O Dr. Kevin Garcia, médico pós-graduado em psiquiatria, atende adolescentes e adultos com escuta qualificada, acolhimento e tratamento personalizado. Agende já sua consulta, porque cuidar da mente é um ato de coragem. O primeiro passo pode ser agora. Clínica Cardiomed, vizinho ao Hospital Santa Terezinha. Telefone 981-83-1939. Dr. Kelvin Garcia, psiquiatria com empatia, respeito e ciência. Na vida, o que faz a diferença são os momentos simples. O café da manhã em família, o lanche compartilhado com os amigos e os sorrisos que surgem a cada sabor. E são nesses momentos que a Isis está presente, oferecendo produtos saborosos, saudáveis e confiáveis que fazem parte da sua rotina com muito amor e carinho. Isis, gostoso como viver bem. Olha, Sertão Autopeças é conhecidamente o melhor preço em vendas e peças para veículos de todas as marcas. Fica na rua Sinfrônio Nazaré, próxima à rotatória da Faculdade de Direito, no centro de Sousa. Visite a loja ou ligue para Sertão Autopeças, 3522-2091 e 999-579239. Porque peça a gente entrega. Clínica da Família com atendimento em neurologia com o Dr. Humberto Marques, tratando problemas como dores de cabeça, enxaqueca, epilepsia, Alzheimer, AVC, Parkinson, entre outras doenças neurológicas. Marque consulta pelo 3522-3035, 981-50-3535, na Rua Dom Bezerra, número 5, no centro de Souza. Clínica da Família, neurologia ao seu alcance. Atenção, sacoleiras de toda a região, não perca a oportunidade de ganhar um bom dinheiro nesse mês de agosto com o melhor da moda atual na WM Confecções. A WM Confecções fica na Rua João Trajano 2A, no bairro São José, aqui em Souza. Telefone zap 998-600404. E o Varejão está fazendo 13 anos e quem ganha um presente é você. A cada R$100 em compras, você concorre a uma moto Shinerai 0 km. O primeiro sorteio aconteceu no último sábado, dia 9 de agosto, e a grande vencedora da primeira moto foi Brenda Maria, moradora lá do Sorrilândia 3. E agora você confere as ofertas do Varejão. Flocão de milho São Brás de 500 gramas, 1,49. O arroz parborizado caçarola de 1 quilo, 3,65. O macarrão Bom Sabor espaguete 400 gramas por 2,19. Ofertas válidas somente hoje. Você quer comodidade e promoção? Vem pro Varejão, na Rua Salles Facundo de Lira, no bairro Jardim Bela Vista, próximo à Ronda, aqui na cidade de Souza. E Americana Souza com super promoções. Só hoje você vai encontrar caneta cristal com 4 lápis Bic por apenas R$3,99. É a forma fileta de 1,6 litro Marinex por apenas R$11,99. O sabonete Lux de 85 gramas ou Rexona leve 4 por R$9,99. A cueca Box Polo por apenas R$9,99. O Kit Kat Nestlé leve 4 por apenas R$10,99. O smartphone Samsung A6 de 128 GB por apenas R$749. Ou em 10 vezes sem juros de R$74,90. E lembrando que voltamos a fazer o cartão de crédito. Estamos com super desconto exclusivos para quem tem um cartão da loja. Então corre e vem aproveitar essa super novidade. FM Alerta. 14 horas mais 25 minutos. Agora, mas nós vamos ouvir a presidente do Sindicato Rural, a Ana agora, Cleide. Né? Isso. A presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui da cidade de Souza, do município de Souza, né? Exato. Vamos ouvir aí a Ana Cleide. Boa tarde, Ana Cleide. Boa tarde, Ademar. Boa tarde, Ademar, Mário. E boa tarde a todos os ouvintes. Ademar, aqui é a Ana Cleide, aqui é a presidente do sindicato. Ademar, aproveitando aí o seu espaço, né, só para esclarecer essa questão aí de Dona Rosilene. Dona Rosilene, ela estava inadimplente com sua mensalidade. E aí ela chegou aqui no sindicato, como ouvindo já aí José Guilherme explicando, né, para você e para o seu público ouvinte, ela chegou e aí falou para mim o seguinte, que ela estava inadimplente e não poderia pagar. Eu falei para ela, Dona Rosilene, nem por isso a gente vai deixar de dar entrada no seu salário maternidade. Quando a senhora ganhar o bebê, que ela veio aqui antes de ganhar o bebê, a gente encaminha. A senhora traz o registro de nascimento do bebê, a gente encaminha o seu processo e quando a senhora receber, aí a senhora vem aqui para poder a gente ainda negociar esse valor, que era um valor de R$ 2.600, certo? E aí, Ademar, eu deixei esse valor por R$ 700, esse valor de R$ 2.600, ficou por R$ 700 e ainda dividi em duas vezes, certo? Então, falei para ela, disse, Dona Rosilene, a senhora paga R$ 400 esse mês e R$ 300 no próximo mês. E assim ficou decidido com ela, né? E aí ela hoje vai, procura, no caso, seu programa, Ademar, para poder me denunciar, dizendo que eu estava obrigando. Não, Ademar, eu não estou obrigando, certo? Apenas é como eu já falei. E aí, dona Rosilene, não sei o que foi que aconteceu, que ela preferiu, se adivinha aqui, conversar, né? E para a rádio para poder denunciar, certo? E aí, Ademar, foi dessa forma aí que eu tô explicando para você. Eu queria aqui agradecer o espaço cedido aí a José Guilherme, que José Guilherme é o digitador aqui dos processos, aqui do sindicato, certo? Agradeço a você, Ademar, pelo espaço que você me cedeu e tenham todos uma boa tarde. Tá ok, Ana Cleide, tá ok. Um forte abraço aí pra você, viu? Felicidade. Eu acho que tá bastante esclarecida aí essa parte, né, Mário? Isso. Muito esclarecida aí. E mais uma vez deixar claro que se alguém quer se filiar ao sindicato pra ter os serviços do sindicato, é um direito de cada um. E quem quiser conseguir sua aposentadoria ou conseguir seus auxílios maternidade sem sindicato, pode fazer normalmente. Tanto pela página do meu INSS, como você indiretamente na agência. Se você tem toda a documentação, os documentos, se sabe como resolver, você não precisa do sindicato. Só se eu quero ser participante de um sindicato, quero ter alguém que facilite as coisas para mim, você vai lá e paga e eles fazem o serviço por você. Avisar aí pra dona Rosilene que apareceu aqui, viu, dona Rosilene? Duas latas de leite aí pra senhora dar pra sua criança. Viu? Liga aí pra cá que a gente vai passar o número do telefone pra senhora e pegar aí essas duas latas de leite, viu? Que estão fazendo aí a doação aí já pra senhora, pra lhe ajudar. Mas que bom. E ela, inclusive, Ademar, deveria também ir junto aí ao próprio Ministério Público, dar entrada num procedimento para que se forneça esse leite gratuitamente, ou pelo Estado ou pelo município. Ok. Mas aqui é uma pessoa amiga nossa, Marcos. Já adianta, né? Já adianta aí. E para os próximos meses ela não tá precisar de comprar, né? Aí vai dar para ela pagar aí a parte lá que compete o sindicato e ela terminar de receber o resto. Tá resolvido o problema. Mas que bom. Doutor Daniel Brasil é neurologista infantil com residência médica pelo Hospital da Criança de Brasília. O neuropediatra atende crianças com transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade, TOD, transtorno de aprendizagem, epilepsia, paralisia cerebral, síndrome genética, cefaleias, dentre outras. Atendimentos em Cajazeiras e em Sousa. É só você agendar 996348498 e lá em Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, 84981796240. Acompanhe o Dr. Daniel Brasil no Instagram, @ Daniel Brasil, Dr. Daniel Brasil ponto neuropede. Vai construir ou reformar? Corre para o Grupo Barbosa para conferir as promoções. Cerâmica Cerbras a partir de R$ 22,90, climatizador 45 litros, luz de R$ 1.240 por R$ 1.099, tinta rende mais 15 litros, hidracor de R$ 125 por R$ 106,90. O selador acrílico 15 litros, hidracor de R$ 86, você só paga R$ 73. Tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Grupo Barbosa na BR-230, na saída para Cajazeiras. Grupo Barbosa, construindo sonhos com você. E atenção, Sousa e região, Avelanche Imóveis está com ofertas imperdíveis. Lá você encontra pneus em promoção, todos com 5 anos de garantia. Aro 13 por R$ 249, o aro 14 por R$ 299 e o aro 15 por R$ 349. A mesa e cadeiras plásticas, o conjunto de mesa mais 4 cadeiras, a partir de R$ 179. Corre e aproveita, é só na Avelanche Imóveis, ofertas válidas até enquanto durar o estoque. E aqui no Sicredi o atendimento é próximo de verdade, do fiscal digital. É contar com a parceria de quem tem das suas necessidades e tem as soluções financeiras ideais para você. É conta corrente, é cartão, é crédito, é investimento, é muito mais que isso. É a confiança para realizar seus sonhos, seja para você e para a sua empresa. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. FM Alerta. Doze mais 33. Ex-prefeito tem 20 dias para explicar ao Tribunal de Contas do Estado irregularidade em contrato de mais de 3.400.000 reais com empresas médicas. Exatamente, Ademar. É lá de São Bento, né? São Bento, né? Inclusive, o ex-prefeito é pré-candidato a deputado estadual, né? É o Jax Lúcio da Silva. Ele tem 20 dias para explicar junto ao Tribunal de Contas as irregularidades detectadas pelo órgão em contrato de mais de 3,4 milhões de reais. Esse contrato é referente à chamada pública a 06-2021. É uma inexigibilidade, número 19-2021, que previa o credenciamento de empresas para contratação de prestação de serviço de plantões médicos plantonistas para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde lá de São Bento. O valor previsto foi de R$3.494.480,14. O tribunal fez uma análise da chamada pública que levou à homologação e adjudicação do credenciamento de três empresas. A COAP, Cooperativa de Trabalho de Atendimento Pré-Hospitalar Limitada, a Tambarra Serviços Médicos Limitada e a Sim Sociedade Integrada Médica Limitada. Apesar disso, apenas a cooperativa COAP foi credenciada e contratada pela administração. E agora, o tribunal está colocando esse prazo de 20 dias para que o ex-prefeito se pronuncie, como também a atual gestão, mediante aí as irregularidades apontadas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que reprovou esse contrato do ano de 2021. Horas e 35 minutos. Nossa amiga Ninha Amarela era lá do município de São Francisco. Me parece que ela ouviu aí essa denúncia aí que foi feita lá no Ministério Público, né? Desse cruzamento aí que tá acontecendo lá na prefeitura lá de São Francisco. Oi, Ninha, fala. Oi, Ademar, boa tarde. Quem vos fala é Ninha, de São Francisco. Ademar, aí tem que ser muito investigado, viu? Porque aí tem muito nepotismo, viu? Tem muito familiar aí de vereadores, viu? Empregado com cargos bons, viu? Inclusive, essa Erlaine aí, ela é esposa do vereadão Bodão, viu? Ela é cunhada de Fatinha, porque Bodão é irmão de Fatinha, entendeu? De marido de Fátima. A investigar bem direitinho, acha muita coisa. E Ninha, né, quer falar. Agora quem vai falar é o prefeito lá de São Francisco, o Gerôncio Júnior. Também enviou um áudio, né? Hein? Ele também enviou um áudio. Ele enviou um áudio também. Vamos ouvir aí o prefeito lá de São Francisco, o prefeito Gerôncio Júnior. Fique à vontade. Boa tarde, Ademar. Boa tarde, Mário. Boa tarde, H. Boa tarde, Salles. Todos que escutam o FM Alerta, boa tarde aqui a querida cidade de São Francisco. Ademar, eu escutando aí seu programa, e só para lhe dar um retorno, né, em consideração à sua audiência, seu programa que é muito ouvido e muito respeitado na nossa região, para tranquilizar todos que acompanham a nossa gestão, sabe, da forma como nós tratamos com seriedade isso. Eu sempre digo, Ademar, que eu me preocupo muito com o meu CPF, porque eu tenho que voltar para o IF em 2028. Eu brinco muito com as pessoas que eu tenho que sair tranquilo para poder exercer meu cargo que eu conquistei através de concurso lá no IF. E na mudança de governo agora, né, do primeiro para o segundo mandato, eu fiz questão de pedir ao procurador do município para ver possíveis irregularidades que poderiam estar acontecendo, como por exemplo o nepotismo, né, que é uma irregularidade dentro de uma gestão pública. E nós detectamos alguns casos, mesmo sendo pessoas, em casos aí que você citou, Mário leu aí, pessoas concursadas que assumiam alguma coordenação ou direção, pessoas que têm união estável, mas que quando assumiram o cargo antes, não tinham essa união estável e assim por diante. Mas enfim, a gente, no mês de março e abril, diante do relatório que nos foi apresentado pelo procurador, nós já de pronto reunimos esses funcionários e tivemos que tomar as medidas necessárias, no caso de demiti-los. Infelizmente, eu digo infelizmente porque cidade pequena, Demar, quase todo mundo é família, né? Isso aí, uma população de 3.300 habitantes, é até natural e normal que exista esse tipo de coisa. Mas a lei proíbe, a gente tem que seguir a lei. E nós já tomamos todas as precauções desde bem antes. Inclusive, a gente ficou até surpreso com essa denúncia, que foi uma denúncia agora do mês de julho, né? Isso já foi resolvido desde março e abril, repetindo para vocês aí. Então, só tranquilizar a população de São Francisco e... quando formos notificados pelo MP, iremos apresentar todas as provas do que eu estou lhe relatando agora, através da nossa procuradoria. Um abraço a vocês, boa tarde, que Deus ilumine todos aí. Quem não deve não teme, né? Não teme, verdade. Quem não deve não teme. O prefeito tá aí, tá? Pelo que ele tá dizendo aí. Ele tá mostrando tranquilo. Tá tranquilo, né? Ele vai dar uma aliviada na folha, né? Isso aí pra ele vai ser um show de bola, mano. Hein? Eita. Pra tudo tem um jeito, né, mano? Só não tem jeito é pra morte. Exatamente. Você sabia disso. E nessa parte, ele tá correto, porque eu me lembro aqui na região de Sousa mesmo, um ex-prefeito uma vez foi notificado pelo Ministério Público em caso de nepotismo, que o camarada fez. Em vez de demitir, segurou. Depois, lá na frente, terminou respondendo. Então, se tem a confirmação, já se sabe que tem, o melhor é notificou pronto aqui, resolvi o problema. Não tinha conhecimento, agora tem o conhecimento, tá resolvido o problema. E a liderança política não vai ficar lá, né, Ademar? Mas rapaz, você não, eu demiti não, o Ministério Público mandou, eu não vou me prejudicar. É um atestado aí, né, Ademar? Pra tomar a providência, né? Boa tarde, Ademar. Já que seu programa agora tá resolvendo problema, então resolva aí o problema de Edson Natureza com o Balpitor. É um problema danado deles dois. Dieto Natureza com o Bal pintou. O Bal chamou ele de asilado. Pensa aí, ele tá mordido com o Bal. Resolveu esse problema deles dois aí, ó. Só porque o Bal chamou ele de asilado. Ah, minha amiga. Ô, Maria, essas coisas nós não resolvemos aqui. Isso é coisa não. De bola. Isso é coisa de São bola. São todos dois gente boa. Tô fora, é. Deveria aí, se foi lá no campo do Cantagalo, lá a diretoria se reunir, né? E resolver aí, dar uma suspensão aí em quem tratou mal um ou outro, né, mano? Isso. Oi, Ademar, boa tarde a você e a todos os ouvintes. Ademar, não sei se você já viu, chegou a ver hoje um vídeo circulando de um animal arrastado pelas águas. Essas águas que tá saindo de São Gonçalo, Vazes de Souza, Ademar, é de fazer pena. O que não dá para entender é porque tanta água jogada afora aí por esses rios aí, deixando a população aqui das Vazes interditada, sem acesso, Ademar. De fazer pena, o cavalo foi arrastado pelas águas. E tem a coisa, e pode acontecer até com as pessoas, porque as pessoas aqui, passando por cima de ponto de trem, com criança, com idosos, vendo a hora cair e morrer lá embaixo, Ademar. Porque eu não sei por que tanta água desperdiçada nesses rios aqui. Todo ano acontece isso, essa soltura de água de São Gonçalo. E aqui as Vazas de Souza, o pessoal ilhado, Ademar, sem ter acesso. E Deus o livre adoece a uma pessoa aqui do outro lado, morre e o socorro não chega, Ademar. Porque aqui tudo interditado de água nos rios, não passa carro, não passa moto. Ainda tem uma ponte de trem aqui que o pessoal fica passando, Ademar, se arriscando a própria vida. É, olha, Ademar, é de fazer. É sem solução, não tem esse problema aqui? Eu não sei por que tanta água desperdiçada nesses rios, não sei se é. Não sei se o termo é esse, nada contra, mas por que que não solta essa água aos poucos para não acontecer isso? Porque. O pessoal aqui fica ilhado, Ademar, de algo, sem poder passar, sem poder. Que Deus o livre, o socorro não chega, tem que arrudear por outra cidade daqui que venha chegar. Isso é uma falta de respeito, Ademar, com a população, com o ser humano. Aqui é de fazer dó. Agora, Letícia, existe aí, rapaz, um tratado, né? que essa água tem que ir lá pro Rio Grande do Norte, viu? E essa água tem que passar por onde você está vendo aí essa situação daí agora. Por quê? Porque todo esse processo aí tem que, essa água tem que passar para ir lá para o Rio Grande do Norte. Como é o caso ali de Curemas também. Desce água de Curemas que descia para o Rio Grande do Norte. Era um tratado que tinha. Se era para fechar o rio, mas aí tinha que soltar água para descer lá para o Rio Grande do Norte. Problema é esse aí, viu? É porque também os nossos irmãos norte rio-grandenses também precisam dessa água também para sobreviver. Ademar, por falar em questão de rio, rapaz, tô recebendo a informação também que ali na ponta, ali conhecida a ponta do trem ali, estão jogando produto químico, ossada de gado, é vaca, gesso, lixo de supermercado, até caminhão de esgoto estão descarregando lá. Você fala aqui na ponta da antiga ponta do trem. Isso, exatamente, tô recebendo a informação que estão fazendo tudo isso. Rapaz, vamos fazer um verdadeiro lixão ali, vamos deixar cê fazer. Você quer bater, quer, você quer fazer um filme aí só com urubu? É lá? Ah, é o pau que tem. Alô, Lindalva, boa tarde. Boa tarde, Ademar Nonato, aqui é Lindalva da Lagoa dos Estrelas. Ei, eu queria saber pra onde é que tá indo os pão da Lagoa. A semana passada não teve nenhum dia, hoje é segunda, já botaram no grupo que não tem, tá indo pra onde os pão? Ô, mas acaba logo, é melhor do que... O outro cara tá esperando. Opa! Né? Lê aí, por favor. Tá ok, Lindalva. Seu apelo já foi feito. Agora, François, lá na Carnaubinha. Boa tarde, François. Ademar, boa tarde. Aqui é François do sítio Carnaubinha. Ademar, eu desconheço qualquer mal informação que vem do Sindicato Rural de Souza. Porque nós temos uma presidente no Sindicato Rural de Souza, é uma mulher diferente, bem, bem diferente das outras. Ela é de muita compreensão. Uma mulher que sabe resolver o problema dos agricultores. Eu desconheço essa informação, acho que essa informação está errada. Porque a presidente do sindicato, ela é uma mulher, gente, muito boa. Ela resolve qualquer problema sem precisar desses alvoroços. Entendeu, Ademar? Ela, com certeza, essa informação está errada. Porque Ana Cleide é uma presidente que o Sindicato de Souza nunca teve. Está tendo agora. Uma mulher de muita compreensão, que ela compreende o lado do agricultor. E com certeza, eu volto a dizer, essa informação está errada. Boa tarde, Ademar Nonato. Aqui é Lindalva. De novo, Lindalva. Tá ok, é negócio do pão. Eita, menino. Rojão, menino. Jordão, fala, Jordão. Mar, nunca vi sindicato prestar pra nada, Mar. Só pra comer a mensalidadezinha. Sindicato que preste é só do irmão de Lula, do Frei. Esse ajuda o povo, vê se toma logo pela rabiola. Boa tarde, Ademar, boa tarde, Mara, Gabi Zerra, a todos os ouvintes do programa 104 FM. Ademar, aqui é Luciano do Curral Velho, um dos sócios do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Souza e que faço parte da diretoria como conselho fiscal. E eu desconheço, Ademar, até hoje, eu desconheço que a nossa presidente tem cobrado um centavo para fazer um benefício de qualquer um trabalhador, seja qualquer tipo de benefício que nós vamos preparar, que seja pensão por morte, salário maternidade, aposentadoria por idade, auxílio de reclusão, nunca cobremos, Ademar. Agora, tem, Ademar, pessoas que eu acredito que eu não sei, tentei ligar para a presidente, não consegui. Eu acredito que o problema dessa senhora é que ela devia uma dívida, com certeza, junto ao sindicato, através de 2.000, 3.000, não sei, e ali houve uma negociação com a presidente, que muitas vezes nossa presidente é tão boa, ela trabalha tão bem, quem pode dar o testemunho dela é os trabalhadores, o que ela faz dentro daquele sindicato. Tá ok, Luciano, eu acho que a coisa já tá bastante explicada aí, foi muito esclarecida, inclusive até a menina, a presidente já falou também, né? Um abraço aí pra você, Luciano, forte abraço, felicidade. Serve bem para servir sempre, esse é o lema da família Santa Paz, que há quase 20 anos presta serviços funerários ao sertão paraibano. É uma história centrada e pautada na ética, na responsabilidade e na qualidade com a qual executa seus serviços. Venha fazer parte da família Santa Paz, central de velório inteiramente grátis para o cliente Santa Paz. Souza e Pombal, plano assistencial Santa Paz, simplesmente o melhor. Olha, Souza agora tem uma concessionária Chinerai, chegou o Motocar Chinerai, sua única concessionária autorizada pela fábrica, com assistência, mão de obra especializada e peças, todas as motos com um ano de garantia. Chegou a hora de realizar seu sonho de ter sua moto zero quilômetro. Temos motos a partir de 7 mil, dividimos nos cartões em até 18 vezes e financiamos em até 48 meses. Também temos consórcio nacional Chinerai, com parcela que cabe no seu bolso. Com esse preço só vai andar a pé quem quer. Venha conhecer e fazer sua simulação. Na rua Nestor José Sarmento 28, bairro do Estreito, Souza, em frente à Igreja Presbiteriana. WhatsApp é 83999405073. Instagram, Motocar Chinerai Souza PB. Tem sempre uma Motocar Chinerai perto de você. Souza Pombal, Catarina do Rocha, Iraúna, Monteiro, na Paraíba, Iguatu e Crato, no Ceará. Organização de Pablo e Keila. Chegou em Aparecida o maior outlet do sertão. No outlet Souza Sou Mais, você encontra descontos incríveis em opções selecionadas. É uma oportunidade única que chegou aqui em Aparecida. Venha conhecer a nossa loja. Estamos na rua João Gomes, no centro de Aparecida, por trás da Sou Mais. O maior outlet do sertão está em Aparecida. Venha conhecer Outlet Sou Mais. E o Varejão está fazendo 13 anos e quem ganha um presente é você. A cada R$100 em compras, você concorre a uma moto Chinerai zero quilômetro. O primeiro sorteio aconteceu no último sábado, dia 9 de agosto. E a grande vencedora da primeira moto foi Brenda Maria, moradora do Sorrilândia 3. Confira as ofertas agora do Varejão. Lá você encontra coxa e sobrecoxa de frango bom todo congelado, R$9,69 o quilo. O leite em pó Ninho Betânia integral, 750 gramas por R$26,99. O queijo mussarela cajazeiras, R$33,99 o quilo. Lembrando que a oferta vale somente hoje. Você quer comodidade e promoção? Vem pro Varejão, na rua Salles Facundileira, no bairro Jardim Bela Vista, próximo à Ronda, aqui na cidade de Souza. FM Alerta. Luziene, alô Luziene, boa tarde. Ademar, boa tarde. Aqui é Luziane das Vazas de Souza, sinto pintado. É verdade o que essa menina acabou de falar, tá tudo ilhado aqui. Mas sabe quem é o culpado disso, Ademar? O verdadeiro culpado é o prefeito de Aparecida. Esse espiva que não diz para que veio, que não faz o lajão daqui de Birão. Que nós passamos o ano todo impedindo, Ademar, para ele subir esse lajão um pouco, que dava para nós passar. E eles não faz. Ele não faz, porque se o prefeito quisesse fazer, ele fazia, mas ele não quer fazer. Ele não quer fazer. Aí o povo daqui vai por onde? Arrodeando lá por Aparecida, para ir para Souza. Num caso de doente, que nessa, essa menina falou, morre no caminho, Ademar, e não vai ser atendido nunca. Deus me livre. Foi apelo demais que a gente fez ao prefeito de Aparecida. Agora, interessante é que todos os que residem aí às margens do Rio Piranha sabem de que a água sempre, né, nesse período, desce no rio, né? Isso. Agora, faltou aí os prefeitos, né, resolver essas pendências aí, né? Aumentar, subir aí a questão das pontes molhadas, aquele negócio, né? Exato. Os pontilhões, esse negócio todo. Vamos lá para São João do Rio do Peixe, nosso amigo Zé de Nina. Olá, boa tarde, meu cara de Manonato, Mário Guita, Gabi Zerra, João André, enfim, a todos. Aqui é Zé de Nina, São João do Rio do Peixe. Já falando aí, sindicato rapidinho, até para estar estourando. Eu sou aposentado, me aposentei, não dei baixa meu sindicato, não. Pago 25 contos todos os meses. Me serve até demais. Por quê? Porque eu sou um cara que não sei ler nem escrever, só sei assinar meu nome. Mesmo você não precisando do sindicato, o INSS resolve. Mas esses caras do INSS são os caras de pau, vigaristas. Você chega lá todo preparado, sendo por você mesmo. Aí eles botam uma bronca, botam um defeito, botam você pra andar, né? Tira o cabo de tempo, o cabo fica lesando, feito um bobo sem saber, pelo menos eu, né? Que não sei ler nem nada, não conheço muito das leis nem dos direitos, e já sendo encaminhado pelo sindicato é bem rapidinho. Por exemplo, eu tenho uma moto, vem pra aqui, um ano atrasado, paguei quase 400 contos. Aí voltei pra pagar pro sindicato. O ano passado eu paguei R$16,00. Né? O ano atrasado, R$16,00. O ano passado eu paguei R$14,00 só. Pra mim não fez. É uma ajuda grande. E assim eu pago 25 conto. O dinheiro é meu, não tem problema. Eles não exigem de maneira nenhuma. Você paga se quiser. Eu pagava 400 e tanto. Estou pagando 16, 14 por ano para ir para cá minha moto, né? Agora não é obrigado, se não paga se quiser. E entendeu? Eu falei, chega lá no INSS, olha, o INSS já roubou nós. Da maneira que roubou, você chega lá e bota a maior burocracia do mundo. E, não, você tem que fazer isso, fazer aquilo, exame de fezes, de urina, de cabeça, tem algum problema na cabeça, é muita coisa, é muita coisa. Eu pago, não tem nenhum problema, o dinheiro é meu, não me arrependo, mas vou pagar tão dia enquanto eu for vivo. Zé de Nino São João. Um abraço aí pra Zé de Nino, mas pelo amor de Deus, eu não sei, rapaz, aí. Sou Ademar, você sabia que o José Guilherme que teve aí, você sabe que ele é filho da presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Souza. Tá vendo, Dema, que até o nepotismo também tem dentro do sindicato. Ô, meu filho, pelo amor de Deus, me deixe em paz, criatura. Um rapaz tão inteligente. Um rapaz inteligente, um rapaz super educado, veio aqui, nos atendeu. Homem, pelo amor de Deus, viu? Às vezes é até voluntário. É, até isso aí, tá lá ajudando a mãe lá no sindicato, rapaz. Ajudando a mãe lá no sindicato. Aí vocês, rapaz, não tem deixa jeito. Deixa o rapaz não trabalhar. Ô, povo danado, Ave Maria, minha Nossa Senhora. O que é que eu vou fazer, criança? Boa tarde, maldito. Ei, maldito, dá uma palavrinha por aquele centro de reabilitação. Lá do Mutirão, um projeto ali. Boa tarde, Ademar. Boa tarde, Mário. É, Ademar e Mário, dê uma palavrinha aí sobre o Cabos Infantil, que agora lá naquele condomínio de Souza Nova Vida é longe. O pessoal pagar mototáxi, pagar táxi. O médico marca uma consulta para 3 meses. A criança chega lá, não tem médico, o médico desmarca sem avisar ninguém. As crianças precisando das suas consultas. E ali é longe, né, Ademar? É longe. É longe mesmo, você tem toda a razão. Fazer o quê, né? Eu sei que esse programa é muito bom, que resolve muitas coisas, viu, Ademar Nonato? Agora eu queria ver se vocês resolviam o problema de Zé de Nina, fazer com que ele tome um banho, tira aquela catinga e falar com o Antônio Danta pra parar de estar dando nele, em vez em quando querer dar nele no meio da rua. Tá andando de moto aí, a moto pode estar emplacada, mas não tem habilitação não, viu? Ô, Rojão, era bom que a polícia tomasse essa moto dele, ele sem habilitação, viu? Vai tomar um banho, Zé. FM Alerta. Rondônia é o nome. Sadmei, Satanás. Não simula não, que eu me lasco. Pode aí. Tu foi pau, lá não tem negócio de abrir pra ninguém não. Não abre nem pro cão. Moto é apreendida após perseguição e disparo de arma de fogo em Souza. Na verdade, Ademar, foi no Núcleo 1, município de Souza. Já foi por volta das 19 horas de ontem. A guarnição do Rotan, comandada pelo sargento Emil, se realizava rondas lá pelaquela localidade. Quando nos deparamos lá, deparou com dois indivíduos, estava numa motocicleta de cor prata, estava sem placa, que o piloto, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga, como também seu passageiro, seu companheiro, que estava na garupa, efetuou disparo contra a guarnição, vindo posteriormente abandonar essa motocicleta, como também um par de sandálias de cor azul, além de uma balaclava. E aí diligências foram realizadas com apoio das guarnições da Força Tática, Rádio Patrulha, porém os bandidos, no caso o suspeito, não foram localizados. Diante aí dos fatos, a motocicleta foi rebocada e levada até a delegacia de polícia civil aqui de Souza para serem adotadas as providências cabíveis. Mulher denuncia ex-companheiro após desentendimento e ameaças em Souza. confusão, né? Dia dos Pais, a guarda compartilhada, aquele negócio. Essa mulher de 26 anos, identificada como Milena Beatriz de Souza Silva, acionou a Polícia Militar na noite de ontem após ser empurrada e ameaçada, segundo ela, pelo seu ex-companheiro José Joel de Queiroz Nogueira, durante uma discussão sobre a segurança do filho do casal, que tem apenas 2 meses. De acordo com Milena, aí ela narrou os policiais que havia permitido o seu ex-marido José Joel de Queiroz de Nogueira passasse o dia com seu bebê. E aí, no entanto, ele não trouxe aquela cadeirinha conforto bebê. Ela foi dar esse conforto bebê para o caso José, e José não quis, tentou botar o carro por cima dela. Cerca de 20 minutos depois, ele retornou em busca desse bebê conforto, mas aí a guarnição esteve no local para resolver essa confusão todinha que teve na noite de ontem aqui na cidade de Souza. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Sobre a questão do sindicato, esse áudio é só pra gente, hein, ó. Olha. Ah, rapaz, tá tudo bem. Tudo bem, tá tudo bom. Alô, Zé de Nina. Toma não, rapaz, toma não, viado aí, safado. Já não desejo, então. Eu desejo que tu leve uma queda daqui, que é menos 2 filhos. Você não precisa divorciar. Mas tu leva uma queda de raspada pra morrer, não. Pra quebrar só os 2 filhos que tu tem na sua cabeça. Que nem pra serrar, presta, tem que quebrar. Levar uma trombada e quebrar. Aí cuidado com a vida, viado safado. Você quer saber de hoje, caso você manceba lá para de corno. Ô, situação. Aí, Sebastião. Você quer ouvir coisa, né? Provoca, né? Provoca. Fazer o quê, né? Olha, nota de falecimento. É com sentimentos e pesar que o Plano Assistencial Santa Paz comunica o falecimento da senhora Edilâmia Vieira Nóbrega, ocorrida hoje às 2 da manhã em sua residência lá na cidade de Nazarezinho. A mesma contava com 44 anos, deixa pai, mãe, irmãos, amigos e familiares. O corpo está sendo velado no sítio Sapé de Baixo, zona rural de Nazarezinho. Família convida parentes e amigos para a missa de corpo presente às 16 horas de hoje, na igreja de São Sebastião, e em seguida sepultamento no cemitério velho de Nazarezinho. Esse aviso se estende aí às localidades do Sítio Sapé e Nazarezinho. Família enlutada agradece desde já o comparecimento de todos. Olha, nota de falecimento, o Plano Assistencial Lírio da Paz comunica o falecimento da senhora Maria Girlene Gomes Ferreira. Contava com a idade de 49 anos, deixou viúvo o senhor Joseni Ferreira de Souza, 3 filhas, Joyce, Jéssica e Juliana, 3 irmãos e demais familiares. O corpo está sendo velado em sua residência, na rua Isaura Ferreira, número 34, no bairro Projeto Maris. O sepultamento ocorrerá hoje, às 17 horas, no cemitério São João Batista. Desde já, a família agradece a todos que comparecerem neste ato de fé e solidariedade humana. E é com grande pesar que a funerária São Francisco e o Plano Assistencial Asfran comunicam o falecimento do senhor Francisco Ferreira Muniz, conhecido como Chico Novo, ocorrido hoje às 6h18 no Hospital Regional de Souza. O mesmo contava com a idade de 81 anos. Deixa esposa, filhos, netos, genros, noras, amigos e demais familiares. O corpo está sendo velado em sua residência na cidade de Marisópolis. Os familiares convidam parentes e amigos para o seu sepultamento logo mais às 17 horas no cemitério local de Umari. A família de já agradece o comparecimento de todos. Este aviso se estende a Brejo das Freiras, São João do Rio do Peixe, Aparecida, Souza, Marisópolis e região. Olha, convite missa, 1 ano de saudades. Esposa, filhos e demais familiares convidam a todos para a missa em memória de 1 ano do falecimento de Francisco Bernardo da Silva, Capitão Bernardo. É nesse momento de saudades e lembranças que rezemos pedindo o descanso eterno e a iluminação divina para sua alma. A missa será celebrada dia 13 de agosto, quarta-feira, às 19 horas, na Igreja de Nossa Senhora das Graças, no distrito de Campo Alegre, Vieirópolis. Agradecemos a todos que puderem comparecer. Olha, com sentimentos e pesar que o Plano Assistencial Santa Paz comunica o falecimento da senhora Edilânia Vieira Nóbrega, ocorrido hoje às 2 horas da manhã em sua residência em Nazarezinho. contava com 44 anos, deixa pai, mãe, irmãos, amigos e demais familiares. O corpo está sendo velado no sítio Sapé de Baixo, zona rural do Nazarezinho. A família convida parentes e amigos para a missa de corpo presente às 16h de hoje na igreja de São Sebastião. Em seguida, sepultamento no cemitério velho de Nazarezinho. O aviso se estende para o sítio Sapé, Nazarezinho e toda a região. E a família enlutada agradece o comparecimento de todos neste ato de fé e solidariedade cristã. FM Alerta. Tem mais alguma coisa por aí, mano? Acho que por hoje tá bom demais. Deixar pra amanhã o resto, né? Isso. Aproveitar aqui no final do programa para mandar os parabéns aqui pra Dejanile, tá aniversariando hoje, recebendo os parabéns aí dos avós Lucelita e Chico, dos pais Camila e Naninho, dos irmãos e de toda a família. E também parabéns aqui pra Gervásio Gomes, ex-prefeito lá de Bernardino Batista, aniversariando e recebendo os parabéns dos amigos e familiares. Só um abracinho para Elídio, Ademar, lá em Pombal, um ouvinte nosso de todas as tardes. Eles não perdem um programa. Um abraço aí para ele, né? Pois é. E já faz também os... é nosso ouvinte. Você é um ouvinte carteirinha lá. Eles não perdem também um programa. Um feliz aniversário aí para ele, né? Para Gervásio. Ei, por hoje é só. Um forte abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser. Na sequência vem aí Tony Galileu e companhia com o programa Sou Mais no Rádio. Tchau e até amanhã. Chega ao seu final, mais um FM Alerta. O programa apresentado é de inteira responsabilidade dos seus apresentadores e idealizadores. Não nos responsabilizamos por quaisquer opiniões ou informações veiculadas. Recomendamos cautela e discrição no uso, interpretação e divulgação do conteúdo apresentado. Rádio Souza FM 104,3. Que tal uma renda extra vendendo os produtos mais amados do Brasil? Venha ser um revendedor ou boticário e faça seus próprios horários trabalhando em casa. Revendedores, o Boticário tem um aplicativo exclusivo para comprar de forma rápida e sem sair de casa. Promoções especiais e até uma loja completa com produtos para pronta entrega. Seja um revendedor ou boticário. Cadastre-se agora mesmo em www.revendedor.boticario.com.br e transforme sua vida. Souza FM. Eu vou no posto de Itaca, eu vou sim. Você se preocupa com a qualidade do combustível que você coloca no seu veículo? Acabe com essa preocupação. Abasteça com quem tem compromisso e responsabilidade com os seus clientes. Há mais de 40 anos distribuindo combustível de qualidade. Trabalhamos também com os melhores aditivos, lubrificantes e filtros, e a troca fica por nossa conta. Venha abastecer no melhor posto da cidade. Estamos te esperando na Rua Cônego José Viana, 26, bairro Estação, em Souza. Fone 3521-1479. Posto Tico e Teca é o melhor que há. Posto Tico e Teca. Combustível de qualidade comprovado é aqui. Siga-nos arroba posto _ Tico e Teca. Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A Sombras está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjica e cereais, tapioca e tempero, tem batata e muito mais. Tá danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah! Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. São Brás. Souza FM. Tem variedade, vem, vai te encantar, vem. BR Mania e Petro, vem comprovar que tem. Salgados, doces, café variados, tem também produtos e serviços. Vem que a gente tem. BR Mania e Petro, vem, tem tudo que eu preciso. Vem. Atende bem, tem qualidade, o melhor preço é garantido. BR Mania e Petro, tem o melhor pra você. Venha conferir e você vai se surpreender. Não perca tempo e vem pra BR Mania e Petro. Fica no posto e Petro, localizado na Avenida Nelson Meira, saída de Souza para Cajazeiras. Siga o nosso Instagram, arroba BR Mania _ Petro. Rádio 104,3, Souza, Paraíba. O programa a seguir é de inteira responsabilidade dos seus apresentadores e idealizadores. Não nos responsabilizamos por quaisquer opiniões ou informações veiculadas. Recomendamos cautela e discrição no uso, interpretação e divulgação do conteúdo apresentado. Em terra de sofá, preço baixo é o que impera. O rei do sofá chegou na Sou Mais. Referência em conforto, imbatível no preço. Duvido fazer esse preço. Sofazão por apenas R$ 799,90 à vista ou 12 de R$ 79,90. É preço baixo de verdade na Sou Mais. E tem sofazão linha reta, com design moderno, tecido linho e pés de madeira por apenas R$ 879,90. Em 12 vezes de R$ 87,90. Sofá 2 e 3 lugares só R$ 799,90 ou 12 de R$ 79,90. Só na Sou Mais. Referência em conforto, preço imbatível. É no Rei do Sofá. Sou mais barato, mais você. Começa agora. Sou Mais no rádio. Um programa cheio de muita alegria, prêmios e muita promoção. Sou Mais no rádio. Aqui tem promoção. 15 horas 9 minutos. Aumenta o volume porque já começou. Sou Mais no rádio. Sou Mais no rádio. Sou Mais no rádio. Programa Sou Mais no rádio que tem a produção e a apresentação Tony Galileu, Karen Emanuele, Lara e na máquina de som, na técnica ele, João André. É eu, é. Sou Mais no rádio. Sou Mais no rádio. Hoje é segunda-feira, dia 8 de agosto de 2025. Está no ar mais um Sou Mais no rádio. Muito boa tarde para você, caro ouvinte, amigo que nos escuta a partir de agora aqui na sua 104.3 FM, também através da 87,9 AK1 FM na cidade de Aparecida e também através da rede Sou Mais. Agora é hora de muita alegria, muita promoção, muita novidade para você aqui no Sou Mais no rádio. Eu vou trazer o Mais Que Boa Tarde dela, Karen Emanuele, que vai trazer junto comigo e Lara e João André muita alegria, muita promoção, novidades, né, Karen? Mais Que Boa Tarde, Karen Emanuele. Mais Que Boa Tarde, Mais Que Boa Tarde, Tony, Mais Que Boa Tarde, Lara, Mais Que Boa Tarde a João André e Mais Que Boa Tarde a você que tá aí em casa aguardando, né, mais uma semana incrível que tá iniciando por aqui no Sou Mais no rádio e nas lojas Sou Mais, que estão todas de portas abertas também, ó, pra você comprar de casa no nosso atendimento online, lá pelo arroba Compre Sou Mais. Estamos iniciando, né, nossa segunda todo vapor, porque o Rei do Sofá tá aí, viu, pra apresentar pra vocês os melhores preços e as melhores ofertas. Quem tá também com a gente aqui é ela, Lara, vai trazer novidade de longe. Fala, mulher! Vai trazer o melhor ainda, o sorteio da semana. E aí, Lara, mais que boa tarde, tudo bem, Lara? Mais que boa tarde, Tony, mais que boa tarde, Karen, João André, e mais que boa tarde pra você aí de casa que está sintonizado com a gente em mais um programa da Sou Mais, a sua loja favorita quando o assunto é qualidade, preço baixo e aquele atendimento diferenciado. E Tony, iniciando mais uma semana repleta de muitas novidades, de muitas ofertas incríveis com ele, o Rei do Sofá, porque ele chegou aí na Sou Mais com ofertas, com preços arrasadores pra você aí de casa ir lá conferir. Tem estofado, tem cama, tem móveis pra você estar aí renovando toda a sua casa. E o sorteio dessa semana, Karen vai trazer agora pra gente, porque foi ela que preparou aí, super especial pra vocês. E aí, Karen, o que é que tem de sorteio essa semana, Karen? E, gente, ele tá separadinho já pra gente trazer pra vocês. E olha só, nós vamos trazer aquele acessório pra completar aí a sua mesa posta. E já está aberta, né, pra participação de vocês no nosso sorteio. Eu acho, Lara, que dá até pra gente trazer essa surpresa no nosso Instagram, né? Eu também, vamos mostrar ao vivo pra vocês. E vocês que querem conferir, já podem ir lá no grupo VIP pelo número que Lara vai passar vocês. Se vocês não estão lá ainda, vocês podem entrar. E também aguardem no nosso Instagram, que a gente também vai trazer pra vocês, né? É isso aí, minha amiga Karen. Pra você aí participar é muito fácil. É só mandar um áudio pro nosso WhatsApp, o 99104-1043. A gente quer te ouvir e você quer ganhar esse sorteio, né? É, muito bem, muito bem. Então vem participar com a gente no 99104-1043. Tem também o WhatsApp 981-5532-83, meu caro João André, o Rei do Sofá, o Rei do Sofá, com uma super promoção pra você, João André. em terra de sofá. Preço baixo é o que impera. O rei do sofá chegou na Sou Mais. Referência em conforto, imbatível no preço. Duvido fazer esse preço. Sofazão por apenas R$ 799,90 à vista ou 12 de R$ 79,90. É preço baixo de verdade na Sou Mais. E tem sofazão linha reta, com design moderno, tecido linho e pés de madeira por apenas R$ 879,90 em 12 vezes de R$ 87,90. Sofá 2 e 3 lugares só R$ 799,90 ou 12 de R$ 79,90 só na Sou Mais. Referência em conforto, preço imbatível. É no Rei do Sofá. Sou mais, mais barato pra você. Pois é, meu caro João André, Karen e Lara, é o Rei do Sofá pra você. E tem aí, né, esse jogo de espátulas, é bem top, né? Pra galera aí saborear. Eu gosto, uso muito as espátulas quando eu vou saborear aquele hambúrguer, né? Pra colocar aquela maionese, aqueles, né, molhos especiais. É top de verdade, né? O presente dessa semana pra galera, né, Karen? Sem falar que é perfeito também pra decoração, né? Pra, como eu falei, colocar na sua mesa, pode dar aquele charme a mais. É um design incrível, viu, Tony? Top de verdade. Ô, João André, tem aí, João André. Solta aí um pouquinho aí da música do JP Vaqueiro, gravou aí com Chica Bana. JP, que é nosso parceiro Sou Mais, já participou de várias inaugurações da Sou Mais, da Sou Mais Motos, e ele tá demais com sua música nova, viu, Karen? Casa de Corte, JP Vaqueiro e Kiko Chica Bana. Que alegria pra nós, né? Que alegria. Solta um pouquinho, meu André. A diferença, neguinho, é que eu faço por amor, não faço por dinheiro, nem faço pra luxar. É a tapa que eu dei no cabelo de Paquetá. Não é a mídia, é o exemplo. 99% vontade e 1% talento. Saí do corre, entrei no corte. Hoje eu podia ser mais um preso na gaiola do norte. Pode faltar emprego, mas não falta opção. Muitos preferem tentar a vida de... Muito bem, a música do JP Vaqueiro, Kiko Chicabana. Que alegria, já tá disponível lá na sua música. O que, é que a gente tá passando aqui? Porque o JP é nosso parceiro também e ele merece todo o sucesso do mundo. Nós estamos muito felizes, nós que fazemos a Sou Mais também, desse grande parceiro JP Vaqueiro, e vai brilhar. E João André já ouviu aqui, o ouvido dele é de ouro, tem mais quase 30 anos de experiência no rádio. Ele disse só aí, essa Tom, coisinha, hein? É, aí vai ter, vai estourar, viu, Tom? Então o João André disse aqui, pode ter certeza que vai estourar em todas as rádios do Brasil, merece todo sucesso. Sucesso pra você, JP Vaqueiro, Karen! E essa semana vamos trazer muita novidade, com certeza vai ter feirão essa semana, iniciando a semana aí, passou o Dia dos Pais, mas o Rei do Sofá continua com a grande promoção. Quero que você e Karen traga preços imbatíveis. Eu duvido você fazer esse preço, eu duvido você fazer esse preço no sofá. Só quem tem um Rei do Sofá é ele, Luiz Henrique, Luiz Gonzaga, né? A Sou Mais pra você. Traga aí, Lara, traga promoção de sofá e mais produtos para os nossos clientes, por favor. Preço baixo, Tony, de verdade, só a Sou Mais faz. E tem estofado Lira, todo em linha reta, com tecido todo em linho, pés em madeiras, para você estar garantindo para a sua casa por apenas 12 parcelinhas de R$87,90 ou R$879,90 à vista. Mais barato você não encontra não, viu? Verdade, verdade, é o Rei do Sofá, é a Sou Mais com o Rei do Sofá pra você, Karen. Agora vai trazer mais produtos, traz mais sofá na promoção, Karen. Deixa eu trazer agora uma super opção aqui que a gente tem no Rei do Sofá e uma oferta incrível, R$ 799,90. Onde é que você encontra um estofado, dois lugares, na verdade, três lugares, né? Esse aqui, três lugares, retrato e reclinável, viu, Tony? Incrível! E com esse precinho especial, que é o nosso estofado Antares, ele tá disponível naquela corzinha mais escura, que é o nosso café, também no caramelo, né? Aquele begezinho, pra você ir conferir no nosso atendimento online na loja física mais próxima e garantir 12 vezes de R$ 79,90 no seu cartão. É imperdível! Verdade, verdade, é no Rei do Sofá, é só no Rei do Sofá. Tem mais ofertas, Lara? Tem sim, viu, Tony? Não para por aí. Também temos lavadora Electrolux de 14 quilos para você estar lavando as suas roupas com mais facilidade. Você vai garantir por apenas R$ 2.199,90 à vista ou em 12 vezes no seu cartãozinho de R$ 219,90. Já pensou, Karen? Tá barato de verdade. Você aí que não gosta de perder tempo lavando roupa, quer mais praticidade, só colocar as roupinhas na máquina lá e deixar lavando sozinha, é a oferta incrível pra você. E Karen vai trazer mais oferta. Sou mais fácil, mais barato, mas você. Claro que tem mais oferta e o Rei do Sofá não para por aí, viu? Tem também pra você que quer montar a sua cama posta, pra deixar o seu quarto aí organizado e lindíssimo. Nós temos opções de colcha, viu? E vai a colcha com os dois porta-travesseiros, no tamanho casal, no tamanho queen ou no tamanho king. Vou trazer pra vocês o precinho pra vocês já irem lá na loja correndo conferir e garantir. Nossa colcha casal tá apenas R$ 99,90 à vista. Nossa colcha no tamanho queen, R$ 119,90 à vista. E a nossa colcha no tamanho king, R$ 134,90 à vista. E olha só, essa aqui é a qualidade comprovada, viu? Porque eu também tenho lá em casa e ela é maravilhosa. Sou mais fácil, mais barato, mais ofertas pra você no Rei do Sofá e uma grande variedade em promoções pra você. Só quem tem a Sou Mais, né, Lara? É isso aí, Tony. Pra fechar com chave de ouro, temos a poltrona do papai, que é retrátil, reclinável e muito confortável. E está saindo por apenas 12 parcelinhas de R$ 99,90 ou R$ 999,90 à vista. Tô nessa poltrona. Você vai se deitar, você vai dormir aquele sono na sua casa totalmente confortável, papai. Viu? É coisa de qualidade, é só coisa boa na Sou Mais, né, Vandré? Excelente! Sou mais, mais fácil, mais barato, mais você. Vandré, traz aí a vinhetinha do Rei do Sofá. João André, traz a vinhetinha do Rei do Sofá. Em terra de sofá, preço baixo é o que impera. O Rei do Sofá chegou na Sou Mais. Referência em conforto, imbatível no preço. Duvido fazer esse preço. Sofazão por apenas R$ 799,90 à vista ou 12 de R$ 79,90. É preço baixo de verdade na Sou Mais. E tem sofazão linha reta, com design moderno, tecido linho e pés de madeira por apenas R$ 879,90. Em 12 vezes de R$ 87,90. Sofá 2 e 3 lugares só R$ 799,90. Ou 12 de R$ 79,90. Só na Sou Mais. Referência em conforto, preço imbatível. É no Rei do Sofá. Sou mais, mais fácil, mais barato, mais você. É o Rei do Sofá, é a Sou Mais trazendo promoção pra você todo dia, toda hora, todo momento. Abraçar aí o Vinícius, amanhã já começa a super divulgação. Já vou adiantando você de Triunfo, fique ligado, porque Igor já começa amanhã o trabalho de divulgação aí na cidade de Triunfo. Quarta-feira tem feirão e lógico que a gente vai trazer muita novidade pra você de Triunfo e toda a região. E lógico que os nossos promotores, Jean, Helder, Igor, vão movimentar muito aqui no programa e trazer muita novidade. Agora chegou a hora de trazer áudio. Vamos trazer áudio, né, dos nossos ouvintes, Karen e Lara. Vamos trazer os áudios agora, porque a galera quer participar do sorteio da semana. Então vai mandando o áudio, chama aí, Lara, os primeiros áudios de hoje. E vamos lá ouvir os nossos ouvintes mais que especial. Então, mais que boa tarde, meu povo. Boa tarde, 104. Aqui é Francisca do Sítio Olho d'Água. Quem compra na Sou Mais, sua casa fica muito completa. Nós mandamos no sorteio. Olá, boa tarde, Karen. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Lara e Larinha e a todos aí da Sou Mais. É o Super da Sou Mais. É mais barato, compre mais. Sou na Sou Mais. É o dia dos papais. Ainda tá valendo a promoção dos papais aí. Só na Sou Mais, Tony. Parabéns aí. O ex-prefeito Gervásio Gomes, lá em Bernardino Batista. Parabéns, Gervásio Gomes, que está aniversariando hoje, muitos anos de vida. Parabéns para Gervásio Gomes, lá em Bernardino Batista. Parabéns, Gervásio. A todos da Sou Mais aí. Só a Sou Mais. Faz mais barato. Compre, compre mais, mais. Só na Sou Mais é mais barato. Os preços mais baratos. Oferta barata só na Sou Mais. Tem todo o eletrodoméstico e tudo que você pensar, ok? Sou mais, mais fácil, mais barato, mais você. Boa tarde, Tony Galileu. Boa tarde, Lara. Boa tarde, Cade. Boa tarde, João André. Boa tarde, os ouvintes do programa Sou Mais no Rádio, que é o que está falando. Coloca o meu nome no sorteio, Tony Galileu. Cuide, gente. Vamos comprar na loja da Sou Mais. Preço bom e qualidade. Só na Sou Mais é que tem. Boa tarde, André. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Cari. É Fátima Menezes, também aqui do Alto do Cruzeiro. Quero dizer que... Oi, minha amiga Fatinha. Sua casa vai ficar mais bonita, mais perfeita, mais elegante. Vamos lá, minha gente. Aproveita as promoções aí do sofá, né? O sofá tá aquele preço que cabe no seu bolso. Vamos lá. E vende no carnê, no cartão. E parcelado, né? Quantas vezes você tiver condição de comprar, eles ajeitam e você não sai de lá sem levar o seu sofá. Vamos lá, minha gente, aproveita as promoções ainda. Boa tarde, Tony. Aqui é Cidinho do Alto do Cruzeiro. E, gente, vamos comprar na Sou Mais, que lá vocês vão encontrar eletrodomésticos baratinho, baratinho. Vamos, gente, compre na Sou Mais, que na Sou Mais é bom demais. Coloca meu nome no sorteio, Tony. Maria Aparecida Gonçalves da Silva e moro no bairro Alto do Cruzeiro. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Kari. Boa tarde, Lara. E boa tarde, João André. Aqui é Damiana, sou da cidade de Uiraúna. Estou sempre na escuta. E eu quero dizer que na Sou Mais, comprando na Sou Mais, a sua casa fica mais completa. Então, minha gente, corram, corram. Não percam tempo. Boa tarde. Aqui quem fala é Geranice. Eu gostaria de falar para o povo de Souza, da cidade de Souza, de Aparecida, de Pombal, de Patos, todos que estão me ouvindo. E, gente, vamos correr por Sou Mais, porque eu Sou Mais, você não sai sem comprar lá. É barato demais. É, se o seu dinheiro está pouquinho, vá no Sou Mais que você compra, minha gente. Lá o preço é bem baixinho. E agora que chegou o sofá, melhor ainda. Boa tarde, aqui eu não me sofrendo. Boa tarde, Tony. Aqui é João Abreu, do Jardim Brasília. Opa, João, boa tarde, meu amigo. Tudo barato. Tem sofá, guarda-roupa, cama, mesa, colchão, gela água, caixa de som, celular. Corra, gente, pra Sou Mais. Corra, gente. É promoção hoje na Sou Mais. Tá promoção, viu? Tudo barato. E tem a moto relógio também, gente. Corra, que a moto relógio tá vendendo. Tá vendendo igual água, igual o cajá caindo no pé. A moto tá vendendo bastante. Corra pra Sou Mais, comprar a moto veloz. É eu, Tony, João Brito, Jardim Brasília, pelo sorteio, Tony. Um abraço, meu amigo. Já está aqui, viu, João? Já está aqui seu nome para o sorteio dessa semana. Vamos lá, mais áudios. Alô, mais que boa tarde. Boa tarde, Tony. Na Sou Mais tem guarda-roupa, tem, Tony? Tem, meu amigo Zé. Tem TV, tem, Tony? Tem também. Tem tanquinho, tem. Tanquinho, tem. Tem... Pulo, tem, Tony? Pulo, tem também. Tem unificador, tem, Tony? Tem unificador, tem sim. Tem rack, tem, Tony? Tem, painel. Tem cama, tem, Tony? Cama, box, todos tem os modelos. Tem geladeira, tem, Tony? Geladeira, vários tem tamanhos. Tem TV, tem, Tony? Tem celular, tem, Tony? Tem celular também. Tem a moto veloz, né, Tony? É, tá grande sucesso na parada, em todo canto, viu, do Brasil, né? A moto veloz tá um grande sucesso. Né, Tony? Manda um abraço pra rapaziada que o Júlio Freire, Tony. Aqui é Zé Branco. Você é 10, Tony. Manda aí. Um abraço, Zé Branco. Valeu, Tony. Você é 10. Manda um abraço pra rapaziada que o Júlio Freire, meu. É Zé Branco. Valeu, Tony. Valeu, meu amigo, um abraço pra você, grande Zé Branco, obrigado pelo carinho, pela audiência, viu, Zé Branco, abraço pra você e toda a turma aí de Conjunto Freio de Aminhão. Vamos lá, mais áudio? Tem áudio? Vamos lá. Boa tarde, mas aqui é o mesmo Vitor do Brasil, vamos todos comprar na Sou Mais. Boa tarde, aqui é Dourado, na Sou Mais, sua casa é mais, aproveita, tá na promoção, coloca o meu nome no sorteio, e uma boa sorte, Deus abençoe. Boa tarde, 104, aqui é Salete Menezes, Jardim Brasília, a loja de se comprar é a loja da Sou Mais, bom atendimento, preço espetacular, com carnê ou no cartão, você não sai sem o seu, sua compra, só na loja Sou Mais. Sem falar num atendente Thiago, que é uma pessoa espetacular. Só uma roja da Sou Mais. Sou da região. Muito bem, olha aí, Chagas, sua cliente, Chagas. Um abraço, Thiago, tá na loja matriz ali, vizinho aos Correios, né? Né, a galera, todo mundo aí aproveitando a promoção, procura o vendedor da sua preferência, né, o gerente da sua loja mais próxima, né, como diz Manuel Macena. Vamos lá, mais áudio. Alô, boa tarde. Boa tarde, Saúde Galileu, Margarido, sem tabuleiro. Compra nossa mais, sua casa fica mais bonita. Tchau. Boa tarde, Tony. Carlos Manuela. Lara, João, deixando a marca de som. E som mais barato possível. Não há concorrente que aguente sucesso em qualquer lugar. Aqui é a Mona Vacina de Joga Claudino. Boa tarde para todos. Um abraço para Marcos Pinto. E continue com a 104 FM. O Nordeste Rio, Souza, Paraíba. Boa tarde, 104. Boa tarde a todos. É Maria do Céu, do assentamento de Juazeiro. Quero dizer que a sua mais é a loja mais barata se comprar. Gente, bota meu nome no sorteio. Boa tarde, Kari. Boa tarde, Tony. Vander Lúcia da Lagoa dos Patos. Bora, gente, comprar na Somais. Comprando na Somais, sua casa fica muito bacana. Com os móveis da Somais. Bora aproveitar, gente, as promoções. Só na Somais. Cuida, cuida. Coloca meu nome, sorteio, Maria, vou dar para você dar Silva. Lá, vamos. Boa tarde, Tom, boa tarde, Carmen, boa tarde, Lara. Geral da área de São Francisco, a melhor loja de você se comprar é na Somais. Na Somais tem de tudo que você precisa. Será muito bem atendido e aquele bom atendimento. E ainda vem deixar em casa, viu? E amonta mais seu móvel e não cobra nada. Parabéns, Tom, pelo dia dos pais. Que Deus lhe abençoe. Com muita paz, saúde e felicidade. Obrigado, e minha amiga. Paz, mas todos os dias dia de paz. Que Deus lhe abençoe. Uma ótima tarde. Fica todos na paz. Amém, dona Geralda. Obrigado, viu, minha amiga. Dona Geralda aí, de São Francisco. Deixa eu abraçar aqui, tem mais mensagem aqui da minha amiga lá do Sítio Barreiro. Joana Dark também já mandou, bota o nome dela aí no sorteio, viu, minha amiga? Tá, meu amigo Damião Souza, lá em Aparecida, na cidade de Aparecida. Damião Souza e propagando no seu carro de som, viu? Tá lá divulgando aí, ouvindo a gente. Um abraço pra você, grande Damião, aí na cidade de Aparecida. Abração pra você. Chegando no finalzinho do programa, João André, acaba rápido, né? É, mas amanhã tem mais Sou Mais no rádio pra você, né, Karen Lara? Amanhã a gente volta logo após o FM Alerta, trazendo novidade, porque na quarta-feira tem feirão e amanhã vamos divulgar onde é que a loja da Sou Mais, que tem feirão. Fique atento. Isso mesmo, Tony. Mas nós estamos hoje ainda esperando por você, logo após o fim do programa, lá no arroba Cumpre Sou Mais, que é o nosso Instagram. Estamos esperando por você com muita coisa boa, com as melhores ofertas que já estão sendo postadas diretamente por lá, viu? Verdade, até amanhã, Lara. É isso aí, o programa fica por aqui, mas a Sou Mais continua de portas abertas, esperando por você aí que não foi aproveitar ainda as nossas ofertas do Rei do Sofá. E até amanhã. Até amanhã, agora você vai ficar com ele, João André, no Pediu, Tocou. Abraçando a todos aí da AK1 FM 87,9, nos retransmitindo. Rádio Sou Mais aqui na 104 FM. Amanhã tem mais Sou Mais no Rádio. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Em terra de sofá, preço baixo é o que impera. O Rei do Sofá chegou na Sou Mais. Referência em conforto, imbatível no preço. Duvido fazer esse preço. Sofazão por apenas R$ 799,90 à vista ou 12 de R$ 79,90. É preço baixo de verdade na Sou Mais. E tem sofazão linha reta, com design moderno, tecido linho e peça de madeira por apenas R$ 879,90. Em 12 vezes de R$ 87,90. Sofá 2 e 3 lugares só R$ 799,90 ou 12 de R$ 79,90 só na Sou Mais. Referência em conforto, preço imbatível. É no Rei do Sofá. Sou mais barato, mais você. O programa apresentado é de inteira responsabilidade dos seus apresentadores e idealizadores. Não nos responsabilizamos por quaisquer opiniões ou informações veiculadas. Recomendamos cautela e discrição no uso, interpretação e divulgação do conteúdo apresentado. Rádio Souza FM 104,3. Eu vou. posso te entregar, eu vou sim. Você se preocupa com a qualidade do combustível que você coloca no seu veículo? Acabe com essa preocupação. Abasteça com quem tem compromisso e responsabilidade com os seus clientes. Há mais de 40 anos distribuindo combustível de qualidade. Trabalhamos também com os melhores aditivos, lubrificantes e filtros, e a troca fica por nossa conta. Venha abastecer no melhor posto da cidade. Estamos te esperando na Rua Cônego José Viana, 26, bairro Estação, em Souza. Fone 3521-1479. Posto Tico e Teca é o melhor que há. Posto Tico e Teca. Combustível de qualidade comprovado é aqui. Siga-nos @ posto _ Tico e Teca. Atenção, estudantes, pais e apaixonados por economia. A Papirossauros Magazine acaba de lançar a missão Volta às Aulas. E sua missão é garantir tudo o que precisa para o retorno às aulas com até 50% de desconto em produtos selecionados. É material escolar, mochilas, cadernos, estojos e muito mais com aquele precinho que só a Papirossauros faz para você. Mas atenção, é por tempo limitado e os estoques estão limitadíssimos. Corra agora para a Papirossauros Magazine, economize de verdade e volte às aulas com o pé direito. Estamos te esperando. Informações e condições na loja ou pelo nosso WhatsApp 83 99196-0827. Ou fiquem ligados nas nossas redes sociais, @ Papirossauros Magazine. Papirossauros Magazine, sua missão é economizar, a nossa é facilitar. Papirossauros lhe atende com carinho, Papirossauros é o seu lugar. Papirossauros 104 FM. Alô, Souza, tem novidade boa, gelada e famosa. O mesmo açaí que o Carlinhos Maia ama agora tá aqui com a gente. É isso mesmo, o Bengo Açaí, patrocinador oficial do Rancho do Maia, chegou em Souza trazendo um sabor que conquistou o Brasil. Fica ao lado da praça do Largo da Estação, tem espaço de sobra, lugar confortável e aquele clima bom pra curtir com a família e amigos. Funciona todos os dias, das 13 às 23 horas, até no domingo. E o melhor, tem espaço kids grátis. A criançada se diverte e os pais aproveitam tranquilos. O sabor do Rancho do Maia, agora aqui em Souza. Já sabe, a parada certa é no Bengô Açaí. Vem pro Bengô Açaí. Vem pro Bengô Açaí. Quer fazer suas compras com aquele conforto que você merece? O Super Félix tem um espaço amplo, climatizado e conta com uma equipe altamente capacitada para te atender da melhor forma. Você encontra tudo em um só lugar: padaria, açougue e lanchonete. Estamos localizados na Rua Francisco Cartacho, Correia de Sá, na estação, e na Rua Simão Afonso de Carvalho, no bairro São José. Super Félix, filiado à rede Super Legal. Parei, pensei, agora eu sei. O melhor posto eu encontrei. O combustível é de qualidade e o atendimento é o melhor da cidade. O meu posto é o Ipetro. Me conquistou quando eu fui abastecer. Vem pro Ipetro, você precisa conhecer. Avenida Nelson Meira, na saída de Souza para Cajazeiras. Telefone 839-9315-1479. E Petro, hiperpetróleo para você. Projeto Home Office, sua mais nova opção em decoração da cidade. Se você busca inspiração ou um novo utensílio doméstico, venha conhecer a mais completa loja de decoração para qualquer ambiente. Aqui você encontra tudo o que precisa para deixar seu ambiente mais refinado e aconchegante. Visite e confira nosso showroom. Temos certeza que ajudaremos a encontrar seu estilo. Preparamos as melhores ofertas e formas de pagamento. Projeto Home Office, Rua Cônego José Neves, número 19, próximo a Papirossauros. Souza FM. Procurando fazendo uma torta de algodão de alta qualidade. Vem para Rações Novo Brilho. Matérias-primas selecionadas, cozimento e esmagamento no ponto que sua vaca leiteira aprova. As Rações Novo Brilho também dispõem de farelo de milho São Brás, farelo de trigo, farelo de soja moída e pelletizada, rações para cavalo, nas categorias de potro, trabalho mix e vaquejada. Venha conhecer nosso portfólio na saída para Uiraúna, na Rua Manuel Batista de Souza, 503, bairro André Gadelha. Telefone 83 99373 8883. Rádio 104 FM Souza, Paraíba. Muita música, alegria e informação. O sucesso toca aqui. Rádio Souza FM 3:37. Agora você fala com a 104,3. Boa tarde, João André. Aqui é a Mariquinha do Sorri Lá Vendedouro. Eu quero pedir a música Eu Vou Rifar Meu Coração para oferecer a meu marido Manel, com a minha filha Verônica, meus dois netos, Ranília e João Miguel, e a todas minhas amigas, a Monete, a Rayane, a Marluce, lá no Jardim Iracema, a Maza, a Fátima, Zetrinha, a Júlia de Leia, a Júlia, e a todos que tiveram a minha sobrinha. E a minha sobrinha, ela parecida, Maria Socorro de Paulo, e a minha amiga Tereza. E para você, eu mando um abraço grande. Eu sou a ouvinte do seu programa e gosto muito. Tchau, Marquinha. 104 FM. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a alguém. Não vou deixar o coitadinho viver sempre sem carinho, ficar sempre sem ninguém. Amanhã mesmo vou sair, sem saber aonde ir, pelo mundo a procurar. Não interessa a riqueza, não me importa a pobreza, quero alguém que saiba amar. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a quem der mais. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, por amor, carinho e paz. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a alguém. Não vou deixar o coitadinho viver sempre sem carinho, ficar sempre sem ninguém. Amanhã mesmo vou sair, sem saber aonde ir, pelo mundo a procurar. Não me interessa a riqueza, não me importa a pobreza, quero alguém que saiba amar. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a quem der mais. Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, por amor, carinho e paz. Todo lugar, só da 104 FM. Solta o som na caixa, é o pneu tocou da 104. Boa tarde, eu sou Valdeci Tapsirica da Serra, São Paulo. Gostaria de ouvir a música do Bartô Galeno,

Jesus viver. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. Ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus fez. Sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria. Chegar ao fim do dia, o sucesso toca aqui. 104 FM. Corte, navalha de ouro, tô passando a máquina no que eu plantei. Sou jogado caro, artista famoso, hoje eu tô colhendo tudo aquilo que eu mais sonhei. No salão por aí, que preferem ser doutor, a diferença, neguinho, é que eu faço por amor. Não faço por dinheiro, nem faço pra luxar, isso é a tapa que eu dei no cabelo de Paquetá. Não é a mídia, é o exemplo, 99% vontade e 1% talento. Saí do corre, entrei no corte. Hoje eu podia ser mais um peso na gaiola do nosso. Pode faltar emprego, mas não falta opção. Muitos preferem tentar a vida de bandidão. Eu conheço o sistema, sei muito bem como é. Mas ninguém fica esperto, ofereceu dar no pé. E os verdadeiros, eu sei quem são. Ora no meu peito todo aquele que me estendeu a mão. E a minha coroa, eu devo a vida. Coração de mãe é mil vezes mais forte que água benzida. Eu vou lançar ou levo, os menor vão pirar. O céu pode estar azul, mas a neve vai cantar. Realidade do sonhador, navalha de ouro, casa do corte, Deus abençoou. A diferença é neguinho, é que eu faço por amor. Não faço por dinheiro, nem faço pra luxar. Não é a tapa que eu dei no cabelo de Paquetá. Não é a mídia, é o exemplo. 99% vontade, 1% talento. Saí do corre, entrei no corte. Hoje eu podia ser mais um peso na gaiola do nosso. Pode faltar emprego, mas não falta opção. Muitos preferem tentar na vida de bandidão. Eu conheço o sistema, sei muito bem como é. Mas ninguém fica esperto, oferece.

BR Mania e Pedro, vem comprovar que tem. Salgados, doces, café variados, tem também produtos e serviços. Vem que a gente tem. BR Mania e Pedro, vem, tem tudo que eu preciso. Vem. Atende bem, tem qualidade, o melhor preço é garantido. BR Mania e Pedro, tem o melhor pra você. Venha conferir e você vai se surpreender. Não perca tempo e vem pra BR Mania e Petro. Fica no posto e Petro, localizado na Avenida Nelson Meira, saída de Souza para Cajazeiras. Siga o nosso Instagram, arroba BR Mania _ Petro. Souza FM. Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A Sombras está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjiquim e cereais. Tapioca e tempero, tem batata e muito mais. Tá danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah! Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A Sombras está na mesa, com sabor e qualidade. Sombras 4 e 8. 104 FM. O homem do campo sabe que pode contar. Pro campo, ferramentas para suas atividades rurais, motores, canos, mangueiras, equipamentos para irrigação, pulverizadores, sais minerais e muito mais. Venha conferir na Procampo, vizinho a 104 FM, na estação em Souza. Fone zap 981-38-1781. 104,3 FM. Todo mundo ligado. Sabe, meu amigo João André, Renaldinho Mecânico aqui do Núcleo 12, meu amigo João André. Gostaria de ouvir a música Vida de um Poeta para oferecer ao meu amigo Geraldo Guará na Chaca Carneira. Ele gosta dessa música, João André. Para toda a galera aqui do Núcleo 12 que está escutando o seu programa. Para meu primo lá no sítio Vaz Martins, Cuspo de Fumo, meu primo Netinho, Manel Fulô e sua esposa e toda a galera do Sarapó. Para minha esposa Luciana aqui do Núcleo 2. Para todos vocês da Rádio João André, para meu amigo Pelado, conhecido como Zagão, um abraço Pelado. Solta Deus aí, João André. Caixa. É o pedido tocou da 104. 104 FM. Eu tô na estrada, eu sigo cantando, bem com a vida e longe da solidão. Toda sombra eu tenho um palco pra cantar em cima, pra compor a música, pra fazer a rima, pra falar de Deus na minha canção. Eu vivo livre nesse mundo e pau beija flor, semeando a paz, plantando o amor, olhando a esperança pra sobreviver. Não trago comigo a maldade dos que tem por aí, derrubando os outros pra poder subir, sem pensar na queda quando for descer. Não tenho ganância, não quero riqueza que mude meu ego. Nas horas difíceis com Deus eu me apego, eu ando com Deus, eu sou feliz demais. Eu sou um poeta, sou um cantador, sou um passarinho, do ninho pra o mundo, do mundo pra o ninho. Não vivo de guerra e nem sem paz. Para de menino. Obrigado, meu Deus, por mais um show do Cheiro de Menino. Pode copiar, pode copiar. A minha vida de poeta eu levo viajando. Tô na estrada, eu sigo cantando, bem com a vida e longe da solidão. Toda sombra eu tenho um palco pra cantar em cima, pra compor a música, pra fazer a rima, pra falar de Deus na minha canção. Eu vivo livre nesse mundo igual beija-flor, semeando a paz, plantando o amor, olhando a esperança pra sobreviver. Não trago comigo a maldade dos que tem por